Sheffield. Bem-vindos a mais um Tweep View Classic, o primeiro de 2016. Eu sou o Eric. E eu sou o Magari. Fazia um ano que a gente não gravava. Eu sou o Mono e não fazia um ano. A gente não gravava desde o ano passado. Essa Isso. É a piadinha. A ideia, o sentido foi essa. Foi mal colocada a piada. Então, aliás, piadinha ruim, diga-se de passagem. Não importa. Eu estou aqui pra isso. Desde o ano passado que o Magari não fazia piada ruim? Não, pior que não, hein? Ele fez logo na virada do ano já postando uma no Facebook. Fazer piada ruim nunca me impediu antes, então. Nos podcasts, tu falou, mãe. Ah, tá. Apesar que não, né? Porque o Tweepcast saiu de primeiro, então já era 2016. É, bom, enfim, por falar em Tweepcast, lá a gente... Tem que pensar, porque esse programa aqui tá no lugar de quê? Spider Super Stories. E o que é que tinha no final de cada um? As waka waka waka jokes. Então, e a gente não falou no último Tweepcast, que foi retrospectiva 2015, qual o programa seria, né? Agora no início do ano, que a gente ficou com medo de ter problemas. Mas ainda conseguimos, tem. Né? Ainda tem. A gente não começou a fazer o que vai ser mesmo? É, mas assim, isso daqui faz parte, né? Meio que uma introdução, não sei. Mas enfim, assim, o que a gente pensou pra primeira semana de janeiro é esse daqui. Ah, sim. Né? Que é um Tweep View Classic do chamado Flashback Month, né? Que teve nos Estados Unidos, em que todas ou quase todas... A gente vai falar de quando o Flash voltou do Vietnã, quando o Flash... Todas as histórias que o Flash volta, né? É. Mas foi um mês lá, julho de 97, né, nos Estados Unidos. Na verdade, isso é a data de capa, então deve ter sido em maio, né? Não sei. Sim. Em que todas as revistas, ao invés, as histórias foram interrompidas e eles lançaram a edição menos um de praticamente todas as revistas da Marvel, né? Que contando alguma coisa antiga do personagem, né? Tipo um Untold Tales, assim, do personagem que o Homem-Aranha tinha, né? Arquivos Secretos, né? No Brasil. Saudoso. Ah, mas será que se passa antes da primeira? Exatamente. Daí o número menos um, né? E por incrível que pareça, elas são bem... O pessoal que gosta de cronologia, elas são bem encaixadas. Sim. Exatamente. Assim, as outras eu não cheguei a ler muito ainda, mas... Então, principalmente aquela ali do Venom, né? Muito bem encaixada. Porra! Mas então, por falar, a gente começou a comentar aí das revistas, as edições que tiveram... Todas as edições do Homem-Aranha na época tiveram essa menos um, né? Então a gente vai comentar da Sensational Spider-Man menos um, a Amazing Spider-Man, a Spider-Man, a Spectacular Spider-Man, a Venom Siege of Darkness, que teve um menos um, mas não era um título mensal do Venom com esse nome, né? Ele tava tendo um monte de minissérie na época e eles lançaram uma menos um dele. E Untold Tales of Spider-Man menos um. Então todas aí saíram... Ainda bem que não é hoje em dia, né? Senão teria 272 do Aranha menos um pra gente fazer. Exatamente. Mas então, a gente vai começar comentando aqui da Sensational Spider-Man menos um. Sensational. Ah, não. Ela é escrita pelo Todd Dezago com arte, com desenho, né, do Mike Weringo. Você tá esquecendo de perguntar uma coisa muito importante, Eric. Eu falei, passa o virou ano, você reseta a memória? Mônio, onde todas essas edições saíram no Brasil, mano? Todas em lugar nenhum. Todas não. Por isso que eu falei, todas em lugar nenhum. Apenas duas foram publicadas no Brasil. Não, uma e um quarto. É, inteiro. Uma e um pedacinho de outra. Isso. No caso foi a... Ah, meu Deus, o pedacinho foi da Amazing, certo? Isso que são duas páginas, né? Tem uma historinha de duas páginas. Nem história, né? É, aquelas paginazinhas tipo infográfico, sabe? É, um pedacinho, eles pegaram e rasgaram um pedaço. Publica assim mesmo. E a que foi produzida, foi publicada no Brasil direitinho, quer dizer, direitinho, nos padrões, né? Foi a Untold Tales of Spider-Man, que saíram, no caso, essa uma e um oitavo aí, saiu pela Editora Abril na revista Homem-Aranha 197, em novembro de 1999. Exatamente, dois anos depois. E agora sim, né? Ela é escrita pelo Todd Dezago, com a arte do Mike Weringo e a arte final do Richard Case. Ah, mas se fosse hoje em dia, também seria dois anos depois. Hoje em dia tá um ano, né? É, mas mais um ano da Panini? Ah. faz sentido. Bom, então, a história começa aí com um jovem Peter, né? Um Peter criança assistindo televisão. O Stanley fala aparecendo lá. É logo que o Stanley aparece em todas as primeiras páginas. É, exatamente. Tipo, fazendo uma introdução pra história, né? Aqui foi feito na televisão, mas ele tá É como se ele soubesse que tá na história, né? Que ele fica, não desliga. É, calma, ele é o narrador da história, né? Calma, vocês vão estranhar, mas será que se passa no passado, não sei o que, alguma coisa assim. Ah, sim, é, o que a gente tava comentando, nesse caso aqui, o Peter tem ali na faixa de uns 11, 12 anos, né? Sim. Então, história... É, engraçado que dá hora de dormir, aí o tio Ben fala com o Peter lá que nenhuma sala cheia de alarmes pode te acordar, tal, que é a mesma frase da Amazing 15, eu acho. Ele fala alguma coisa assim. Fala, o trabalho de pesquisa pra essa daqui foi legal. Pois é. Pra essa daqui. E aí a gente vê, né, que o Peter, ao invés de dormir, ele fica lendo suas revistas em quadrinhos. De vizinhos. É, as antigas da Marvel, né, na época que eram aquelas revistas de monstros. É. Que foi... Até assim, quando começou Quarteto Fantástico, Homem-Aranha e tal, ainda tava nessa época, né? É, ainda tanto saiu que várias, vários dos personagens, como não tinham revista própria, foram jogados lá, tipo, o Thor na Jornada ao Mistério e a única que eu lembro. O Homem de Ferro, eu acho que era na Tales of Suspense, o Formiga era na Tales for Astonish, ou eu tô invertendo, não sei. É, acho é isso que... mesmo. E o Doutor Estranho era Strange Tales, né? E o Thor era Journey to Mystery. Isso, que o Magari tinha comentado. Ah, tá. Desculpa. Que isso. Então, o Peter tá lendo suas histórias de monstro ali, vai dormir. E no outro dia eles vão pescar, né? Vai fazer outra coisa pela legenda ali, pela onomatopeia. Onomatopeia, né? Caramba. É, tem que ver quantos anos ele tem mesmo. 12 anos, normal, cara. É pior que nessa revista de monstro apareceu as mulheres bem só de biquíni, né? Tá vendo? Mas o tio Ben falou que no outro dia eles iam pescar, né? E aí ele vai dormir pra... Aí eu ia falar que ele já começou a pegar na vara cedo, pois. Coitado. Se preparando, né? Ensaiando. E aí temos o Stanley fazendo cosplay de arcade, né? Falando lá, ah, então, esse é o jovem Peter, blá, blá, blá, introdução. E aí no dia seguinte o Peter acorda, mais uma referência, né? Tia May fala que vai fazer panquecas e tal, que é igual do... Ah, pelo jeito era só o que ela sabia fazer. E aí, e será, basicamente... que é tão, será que é tão ruim quanto o bolinho de carne dela? Do filme, né? Mas ela fala, né, que não, tem que parar de ler aqueles quadrinhos de monstro e tal, não é bom pra um jovem da sua idade. O Peter dá aquelas desculpinhas, né? Não, mas tem muita palavra pro vocabulário. Fatos científicos, né? Basicamente tem um bate-papo do Peter com o tio Ben falando, por que você não chamou seus amigos? Aí o Peter, ah, é, meus amigos. Eles estão tudo aqui, olha. Mas só eu posso ver. Pior se ele insiste que o tio Ben tem que estar vindo também, aí é preocupante. Como não, tio Ben? Tá aqui no banco de trás. Os três, né? É, eu tava ouvindo hoje, que eu assisti durante a semana o Divertidamente, ou melhor, Divertidazinha lá. Aí eu tava ouvindo no podcast sobre, eles falam, aí tem uma participante lá que falou que quando era pequena tinha um amigo imaginário. Teve uma vez que ela tava no sofá, aí o tio dela sentou, ela ficou brava porque o tio dela sentou no bichinho. Passou umas três semanas sem falar com o tio. Nossa. Amigo imaginário sempre me faz lembrar da série lá, Maluco no Pedaço, que tem um episódio que a Renner fala, né, que ela nunca teve muita imaginação. Quando ela era criança, ela nem teve amigo imaginário, ela tinha que brincar com os amigos imaginários do Carlton. Eu não conheço ninguém, pessoalmente, assim, que já teve amigo imaginário. Pelo menos que não falou, ninguém que falou que tinha, né? Ninguém assume, cara. Eu medo de ser taxado de louco. Talvez tenha até hoje, né? Pois é. Não é? Não é? Ele falou que é. Aliás, falando do Maluco no Pedaço, eu tava ouvindo um negócio, um zilhão de coisas que vai fazer você se sentir velho. Falou que hoje o Will Smith é mais velho do que o tio Phil era na época da série, né? Nossa, Deus. Falando de amigo imaginário e tal... Aí, de repente, alguém comenta aqui, né? Não, Eric, mas você sempre gravou o podcast sozinho. Você fica falando aí, reagindo como se tivesse gente conversando com você e tal. Mas... Ah, mas o Eric tem um amigo imaginário. Tem o Vinícius. Formaram até uma dupla. E o Dante tem um gazilhão. O Dante tem um batalhão imaginário, né? O Dante faz parte daquela desenho lá do... A mansão pra amigos imaginários lá. Mansão Foster? Ah. Bom, mas então, eles estão pescando, né? Na verdade, eles estão dormindo no barco, né? É, o Stanley aparece de novo, falando, então, pra vocês não esquecerem que eu tô aqui, eu vou fingir que eu sou o narrador, né? Não é assim que se pesca. Você vai lá, você joga a vara e fica lá. É, mas aí, de repente, a água começa a borbulhar e sobe um monstro gigante, né? Ou o monstro Sérgio Malandro. Ah! Verdade, eu só falando ha. Pegadinha do giganto. Pior que eu acho que esse é o Gigantos, né? É, esse é o que tá na cara. É um monstro gigantos, então, que sai do rio. Ai, meu Deus. Tudo. E aí eles ficam um pouco desesperados, não sei porquê. Ah, é, coisa normal. Eles saem correndo e de repente aparece o Groot. É. Não o Groot. Mas é o Groot. A versão clássica do Groot. É. Na época ele falava, não era só o I am Groot de hoje em dia. O monarca do planeta X. Olha só. Ele é o Groot. Ele aparecia nas... Na verdade, assim, eu pesquisei sobre todos os monstros que aparecem. Sim. Aqui pra ver a primeira aparição, né? Só do Groot que tá, a primeira aparição tava tipo 2000 e tanto o ano. Então, não, acho que substituíram pelo outro, o Groot recente. É, não, deve ser isso. Que esse Groot aqui seria tipo o clássico, né? Dos anos 60, essa versão aí. É, dessa revista aí do... Ele chegou a encontrar até o Hulk uma vez. Então, será que eu acho que a primeira aparição desse Groot aqui... Eu não cheguei a pesquisar nesse nível. Não. Que eu olhei só dos outros. É, o que mostra aqui é o capital, blá, blá, blá, blá. É, não mostra nada. Pode ser que pesquisando por Groot diretamente, ele apareça, tipo, dois resultados, sabe? Ao invés de ir na revista e clicar no... Ó, tem o Groot da Terra 11.911. Ó, rapidamente na Wikipédia tem aqui. O personagem apareceu pela primeira vez em Tales to Astonish, número 13, em novembro de 1960. É, deve ser esse, então. Bom, enfim, né? Todos os monstros que aparecem aqui na história, eles são dessas... Essa Marvel Wiki aqui tá tão errado quanto eu fico brincando com... O gibizinho do Arif lá que ele segue. E aí, enfim, né? Aí aparece o Groot, ele sai correndo. Aí e aí Groot. Eu vou. Imagina o post pra vocês terem uma ideia do Groot, né? Não é o do filme, não. E aí eles continuam correndo, e aí de repente aparece mais um, que é a criatura do Vandoom, né? Vandoom Monster. Do Destino? E aí basicamente a história é isso, é o tio Ben quase morrendo do coração, correndo, tentando salvar o Peter, e o Peter percebendo, né, que são monstros das revistas que ele lê. É uma homenagem àqueles monstros daquela época lá. Exatamente. Até que eles entram numa caverna e aparece um monstro elétrico que... Eles chamam Blips. Ele... É Blip, mas se você for olhar na Marvel Wiki, o nome dele é X... É por isso que chamam de Blip. Deve ser assim que ele fala, né? Qual é o seu nome? É... É igual tem aquele inimigo do Hulk, que era o General Ross lá, que é o Zass. É que é isso? É do Chaves? Zass. Zass. E aí aparece esse... Marvel Hulk, tá lá, nome real. Apelido, Blip. Pois é, mais simples, né? E aí, basicamente, tá o Peter e o tio Ben no meio de todos esses monstros. Até que o Peter tem uma ideia, né? Ele pega uma vara de pescar que é de metal, joga o anzol na água, joga o cabo no monstro elétrico. Será lá, que e aí... Não é na água, ele joga no gigantos. Será que esse aí é aparente do Bentz? O pessoal não consegue escrever o nome dele sem dormir? Ele joga na água mesmo, não? Não, na água, desculpa. Esses meio que eram no gigantes, pensando na água. Ele joga porque aí pega os monstros que estão na água e o... Parece os Zaus mesmo. E aí e depois aparece ainda esse... Como é que é o nome do outro que aparece? X? Tipo X. Caçaram toda a criatividade no... Encontre o X, né? Ah, X tudo. E basicamente esse X aparece e pega o tio Ben e fala, agora você é meu, não sei o quê. E aí o Peter acorda do pesadelo, né? Era um sonho? Como assim? Não era de verdade? Que absurdo. Pior que esse zuz aí parece os Zaz mesmo. Tava falando aqui pra relembrar. É os Zaz. Talvez porque os dois sejam de eletricidade. Deve ser primos. Nossa, deve ser ruim a reunião de fim de ano. Ai, Zaz, ai, Zaz. Cadê a tia? Mas e a... Que beleza, hein? Mas aí eu tava no mudo. Beleza. Muito bem. E aí a hora que o Peter acorda, acorda gritando, né? O tio Ben e a tia May vão lá. E aí o Peter fica, não, mas os monstros e tal. E aí não tem jeito, né? A tia vence. Tem que jogar as revistas fora, entre aspas. E o tio Ben, como um bom marido, joga fora. Ele esconde, né? Uma caixa de madeira, fala, quando ele tiver mais velho e tal, eu dou essas revistas pra ele. Deve estar lá até hoje. Não, porque o... Será que... Deixa eu pensar. Pronto, a caixa de madeira que eles acharam era a revista em quadrinho, não era o tesouro do mafioso lá. É isso que eu tô pensando aqui. A gente bem que já tava meio senil nessa época, não lembrou. As traças, né, arrebentaram com todas as revistas. Então. Ou melhor, né, não quis falar nada pra mim pra não arrumar briga. Mas será que tinha? Não sei. Que é isso aqui? Ah, não, então eu tava quebrando a parede, eu achei essa caixa aí, né? E aí, por fim, aparece o pesadelo em português. Pesadelo. Que falando, os sonhos são fortes aqui, desse jovem Peter Parker, eu vou absorver os sonhos e tal. E aí o Stan Lee chega, dá uma raquetada nele. é bem desnecessária essa parte aqui, né? Só pra fazer graça mesmo da história. Tinha que concluir o número de páginas, cara. E aí termina a história. Ele tá vestido de jogador de beisebol, ou juiz, sei lá, e com a raquete de tênis. Cara, ele está ali, ele veste o que ele quiser. Faz sentido. E fim, termina a Sensational. Vamos agora para Amazing menos um, que é escrita pelo Tom DeFalco, com desenhos do Joe Bennett e arte final do Bud De La Rosa. Ô, mano, olha, olha essa imagem aí e vê se você mantém a mesma opinião do, sobre o Stanley. Perdeu toda a moral, mano. Nossa, Deus. Deus do céu. Ele vestiu uma pulseira, né? E um óculos. Não, o óculos faz parte dele, cara. Ah, sim. Beleza. Bom. Você já viu alguma imagem do Stan Lee sem o óculos? Stan Lee sem o óculos? Não lembro. Viu? Faz parte dele. É verdade, pior que é verdade. Tá de óculos em praticamente todas as imagens que você acha dele. Talvez porque ele precisa usar óculos. Pessoas que usam óculos não costumam aparecer sem óculos. Faz sentido, né? Não, não, não. O óculos faz parte dele. Fim de papo. Ele cresceu em torno do óculos. Ele é um óculos. Cara, eu achei uma dele sem óculos aqui, mas tá... Tem uma dele sem óculos, só que ele é bem novo. Quer dizer, bem novo pros padrões do Stan Lee. Essa aí, ó. Mandar uma também. Eu não tenho certeza se é ele não, hein. Mandei uma aí. Tá esquisito. Essa, acho que essa daqui apagaram digitalmente os óculos. Não, eu escrevi aqui Stan Lee, eu coloquei o W do Without, aí já apareceu Without Glasses. Without Sunglasses. Ou seja, é uma dúvida que muitas pessoas têm, tá vendo? Sim, pois é. Olha isso. Enfim, então, Amazing, menos um. É, a história começa com o Stan Lee vestido de Homem-Aranha, né? Pra mostrar que ele pode vestir quase qualquer coisa. Basta ele querer, cara. E é basicamente ele falando, ah, então, esse mês é o Flashback Month, tá, tá, tá, tá. E vamos para cerca de 3 anos atrás com o jovem Peter, né? 3 anos antes dele ganhar os poderes. 3 anos, é. Essa tem um negócio que eu procurei, não achei. Acho que é erro da... Ou é brincadeira do Sony, que ele chama a tia May de Maybelle. Maybelle. Eu também fiquei na dúvida se o nome dela seria esse mesmo. Então, procurei, nem achei nenhuma informação. Logo, não é. Será que não é tipo quando ele chamava o Jameson de Jolly Jonah Jameson? Deve ser alguma coisa assim. Alguma coisa, né? Provavelmente. É porque ele fala justamente, né? Benjamin e Maybelle Parker. Maybelle Parker. Mas enfim, dane-se ele. É, eles estão limpando o sótão, né? Organizando as coisas lá, porque pelo visto o tio Ben vai enfiando tudo no sótão. É, nos quadrinhos é no sótão, no filme lá é no porão. Filme bobo, feio, cara de mingau que não é fiel. Descaracterizou tudo. Exatamente. Virou de cabeça pra baixo, né, a casa. Sim. E aí o Peter tá um pouco feliz porque ele achou uma caixa de quadrinhos, né? É, enquanto o Tio Ben fica feliz que achou um botaco de beisebol e luvas pra eles brincarem, o Peter, quem se passa com brincar? Quem se importa com beisebol? Tem os gibis, pô. E aí a tia May fala, não, mas esses quadrinhos de monstro, não sei o quê. Aí o tio Ben fala, né, não é monstro, é... É, são antes ainda dos monstros. Isso, é da era de ouro dos quadrinhos, da né? Época da Atlas ainda. E a gente vê ali os quadrinhos, né? A Winners, Tocha Humana, Capitão América, Namor, Marvel Comics, né, que tinha. A gente vê que foi da onde saiu o nome da editora depois. A gente vê que essas histórias aqui não se passam nos anos 60. Porque se essas revistas são dos anos 40 e o tio Ben lia quando era criança, ele não podia ter esse velho maracujá de gaveta que ele tá. Aí é engraçado que todas as capas dá pra você ver que é uma reprodução da capa real, né? Só do Namor que eles não preocuparam, né? Tipo, rabisca qualquer coisa aí na capa. Que as outras parecem realmente as capas. Sim. Do serviço. Do Namor é qualquer coisa. É que a do Namor molhou e deformou um pouco. O tio Ben imprimiu, né? Imprimiu não, o tio Ben pegou uma folha branca e desenhou, né? Era mais ou menos assim a capa. Mas aí ele fala com a tia May, que é da era de ouro dos quadrinhos, que ensinava era a moral e a ser boas pessoas. Ensinava-se a moral? Faz sentido. E aí eles deixam, né, o Peter ficar com as revistas. Na verdade, o tio Ben fala, tá bom, você pode ficar se você brincar com a gente. Brincar comigo lá no quintal. Caramba. Esse não seria o Capitão Stacy? É, mas não nesse sentido de brincar, apesar dele estar com o carro. E aí o Peter fala, ah, ok, depois a gente brinca lá, tal. Deixa eu ler. E vai ler os serviços. Acho justo. Enquanto isso... Na sala de justiça, não, pera. Num bar. Roses, é isso? É, deve ser. O Jacob Conover tá lá tentando arrumar uma história e, pra alegria e felicidade do Eric, nós vimos o Namor, fazendo uma participação especial. Olha, eu nem imaginei que era o Namor. Ah. Nessa época ele tava como mendigo Eric zando por aí. Magalhães, acho que o Eric tava zoando quando ele falou que nem percebeu que era um namoro. Não, não percebi mesmo, não, não sei é nada. Heresia, Eric. Não saber nada do namoro é heresia? É. Ok, o Mônio, mais um fã do namoro aí, confesso. Não, mas isso aí é importante na cronologia da Marvel. Tá certo. Foi assim que eles encontraram na primeira vez lá no quarteto? Até quem tira a barba dele é o Tocha Humana, cara, pra você ter uma ideia. Tocha Humana reconhece, eu já conheço esse cara aí, ele corta a barba. Oh, meu Deus, eu namoro, aí joga ele na água e ele recupera a memória. Descobre que não era, matou um mendigo afogado. Ele nunca soube, então nunca recuperou a memória, porque como mendigo ele não tomava banho, né? Exatamente. Faz sentido. Bom, o Jacob Conover aí, ele é Jacob, né? Isso. É. Jake. Ele tá conversando com o Phil Sheldon, né? Exatamente. Que é o. Falando... Esse você sabe quem é, pelo menos. É do Marvel. Ah, bom. Não, o que é relevante eu sei. Ah, bom. Namor. O que é relevante e você acha que essa história do namoro não é? É de quem a história? Não, não importa que seja. É igual tem um monte de história do. Não importa que, não é, não importa que seja o namoro, não importa que seja o Quarteto Fantástico, mas é importante. Então, mas é. Agora, sem zoação, ela é importante porque ela influenciou no quê? Só pra eu saber. Porque como eu não sei, eu tenho que saber. Ela trouxe, mesmo. Ela fez a ligação entre a nova Marvel, que é. Não essa de hoje em dia, de nova, super nova. Nova. Era de ouro e era de prata da Marvel. É, exatamente. Traduzindo isso aí. Porque antes os personagens que iam aparecendo e aparecendo aí, apareceu esse, o Namor, que era o que. O resquício da outra, da época da Atlas lá. Aí depois apareceu o Capitão América. Então, mas o Capitão América dependeu dessa aparição do Namor pra aparecer? Mas esse foi o chute inicial, essa é a questão. Não, eu sei, mas tipo assim, se o Namor não tivesse aparecido, não. O Namor não teria aparecido. Porque, mas quem foi que trouxe o Capitão América de volta à vida? Então, não sei, foi o Namor. Namor. Foi o Namor, verdade. Falei não sei, lembrei. E foi ele. Foi ele que depois dessa... ter voltado bravo lá pro Polo Sul, depois de ter sido chutado pelo Quarteto Fantástico, ele encontrou um bloco de gelo lá que os Esquimós estavam adorando como deus e falou, oh, vocês humanos, seres da superfície são idiotas. Ficam rezando por um bloco de gelo e jogou o gelo no, na água lá, que foi derretendo. E Novo Horizontemente chegou ao submarino dos Vingadores que estavam passando por lá. Entendi. Eu realmente não sabia. Sim. Eu comecei a ler mais coisa dos outros heróis mais recentemente, né? Então, não fazia ideia. Bom, enfim. Enfim, Namor, olha só. Teve uma importância na Marvel. Mas então, o Conover, basicamente, ele tá falando que... Perguntando pro Phil Sheldon, né? Se ele não sente saudade... Agora fez muito mais sentido a página pra mim. Se ele não sente saudade da época dos heróis, né? Tal. E aí fez mais sentido porque o Namor apareceu, né? Eu fiquei assim, caramba, por que mostrou a cara desse homem aqui? Agora eu entendi. E aí a gente vê que esse Conover, ele quer alguma coisa empolgante, né? Vai dizer que não sabe também quem é Conover. É o Rosa, né? O último Rosa. Ah, bom. Esse eu sei. É do Homem-Aranha, né? Eu sei, é Namor. Namor e Capitão América. Opa, respeito com o Capitão América. Mas então, eu tô deixando o saga. Mas o Conover, a primeira aparição dele é aqui? Não, ele aparecia já daí da época dos anos, sei lá quando. Mas aqui é tipo retconinhado como a primeira aparição, né? Sim, eu tô perguntando porque... Ele é um personagem antigo, ele apareceu nos anos 80, se não me engano. Eu perguntei porque eu tava vendo aqui que vários personagens que apareceram nesse flashback month aqui, eles foram aproveitados depois na linha normal. Aí fiquei na dúvida se ele era mais um, mas não. Né? A primeira aparição dele foi no Demolidor 131. Ah, não, então foi bem antigo, anos 70. É, na mesma aparição que na primeira, na mesma edição que aparece o Mercenário pela primeira vez. Não, tá, é porque Demolidor 170 mais ou menos é de 81, então 1970 e pouco, essa aí. É 76. Bom, então corta pra base ali do Rigoletto, né? Do Rigoletto. Exatamente, que tá conversando com o Fortunato. E o Fortunato falando que ele tem que tomar cuidado, né? Que tem gente aí que tá. Eles estão querendo ampliar os negócios, mas o Rigoletto é muito conservador e tudo mais. E aí basicamente ele fala, né, que não, tem um guarda-costas aqui que me ajuda, né, esse cara grandão aqui, sim, que é cheio de músculo, né, não é gordura. Isso é uma perdura, isso não é tirado direto do Demolidor, Homem Sem Medo? Então. É que as histórias vão sendo completadas ao longo do ano, da década, né? Os retcons, retcons. Homem Sem Medo é de 90 e pouco, 93, né? Por aí. Acho que é. Deixa eu ver. Ele deve pegar essa. Mas como se realmente acontecesse. Porque quando o Rei do Crime aparece, ele já é o Rei do Crime. Só que não mostra como ele chegou a ser o rei, apesar de que ele era. Porque, eu nunca vi coroação dele. Eu já vi o Dr. Destino, ele não. É porque tem. Nossa, eu fui pesquisar Man Without Fear aqui e apareceu Man Without Food, que é o Deadpool, no Super Hero Squad. Bom, é que na Homem Sem Medo aparece o Rei do Crime acabando com o Rigoletto e tudo mais. É, então. É bem assassininho, eu lembro bem dela, assim. Então, faz sentido que seja igual, né? Pelo menos tá mantendo a coerência. Sim, né? Sim. Bom, mas aí corta pro Peter, né? Que tá sonhando acordado em ser um desses heróis de outrora. Isso me lembrou o Peony Park? Bastante. Pois é. Não, e o detalhe, ele falou, nossa, deve ser muito bom ser admirado pela polícia e pela imprensa, ser idolatrado pelo público. Muito. É, vai ser isso mesmo. Pobre iludido. E aí, lembra o Peony Park aí que ele tá como Capitão América, né? Aí depois ele tá como todo mundo. Tá como o Anjo, como o Tocha Humana, como o Weezer. E como outro que eu não lembro, não. Suíza, eu acho que é Ciclone. Ciclone. Tufão. Tufão. Não sei qual ficou. Tufão. Eu tinha olhado o nome do outro. É o Visão Anjo. É o Visão Original. Visão. Hoje eu conheço. E o Tocha Humana. Tocha Humana Original. Detalhe que todos estão de óculos, né? É. São ele, pô. Esse Visão aí parece o daqueles toperóides. Parece mesmo. Bom, e aí, tio Ben acaba com o sonho, né? Falando, então, vamos lá jogar, né? O... Lembra do nosso trato? Enquanto isso, a gente vê, né, que o Joe Robertson tá visitando o Clarim Diário, né, do Jameson. Que é tão antigo que nem tinha o nome Clarim Diário lá em cima ainda. É verdade. É, basicamente, eles vão ligando tudo, né, falando, ah, parabéns, seu filho foi aceito lá no programa do astronauta. E aí o Jameson convida, né, o Robertson, fala, você devia vir pra cá trabalhar com a gente. Aí o Robertson fala, você acha que eu vou aceitar diminuir meu salário pro seminário? E aí a gente vê que o Conover, ele tá com um encontro marcado com um informante aí, né? E lá na reunião do Dom Rigoletto, a gente vê basicamente todo mundo falando que tem crianças que estão competindo, né? Estão vendendo droga, estão fazendo tudo lá e tá atrapalhando os negócios. Sim. E aí ele fala que não vai matar criança, nós não somos monstros, nem nada. É, né? Lembra? Eu lembro de ser por causa do Demolidor. Basicamente porque ele se opunha, né? A venda de drogas, coisas. É aquela história, eles ainda tinham alguma classe. Lembra o Poderoso Chefão, né? Sim, ele é daquela época. Ele é como se fosse aquele gangster dos anos 30 lá que ele cuidava da família, vamos dizer assim. São mais novos, já são mais. Ah, mata todo mundo e já. Exato. O Vitor Corleone lá, ele não queria, né, vender drogas, eu acho. Sim. Tinha um esqueminha assim. E olha que cultura, estamos citando Poderoso Chefão, né? Todo mundo viu o Poderoso Chefão, né? Não sei se é cultura o bastante. Eu não sei se você sabe, ué, vou fazer um totalmente off-topic aqui, mas na série do Flash, na temporada atual, na segunda temporada, não é Flash Gordon. Tem uma hora que tem o pessoal que é da Terra 2, né? Universo paralelo. Uhum. E tem uma hora que alguém cita alguma coisa de Poderoso Chefão, alguém da Terra 2, né? Deu um personagem vira... Existe Poderoso Chefão na Terra 2? Aí o cara vira, Cisco, existe Poderoso Chefão em todas as dimensões. Isso é muito importante. Faz sentido. Será que é igual em todas as dimensões? Lógico. E aí, a hora que todo mundo sai da sala, né? Rigoletto até fala pro como que é o nome do velhinho lá, do outro velho? Eu esqueci, Fortunato. O Fortunato, isso. Que o sobrinho dele, o Dante, não o Dante, o pai dele foi assassinado, que fala, eu vou cuidar dele, não enche o saco. Que é o Fortunato que vai voltar lá depois da Saga do Clone. O Jim Six lá? Na época do Jim Six, que ele era trabalhar pro Fortunato. Era aquele Fortunato lá, não esse? Ah, não é o mesmo Fortunato? Não. Eu achei que era. Apesar que esse daqui já tá velho, né? Não faz muito sentido que fosse ele. A Tia May, por exemplo. Bom, e aí, a hora que todo mundo sai, o capanga dele grandão lá vai fazer uma massagem, né? E aí, na hora que tem esse snap aí, ó, a cara dele é exatamente igual ao rosto do Homem Sem Medo lá. Não, na verdade eu falei besteira, eu tô dormindo aí. O Fortunato é o mesmo, mas o Rigoletto que aparece lá é o sobrinho desse aqui. Viu? Ah, tá. Aparece um Rigoletto lá também, que é o adversário do Fortunato. É, até porque se for parar pra pensar aqui, eu falei que faz muito tempo e tal, mas são 10 anos mais ou menos, isso. Né? Mas esse rosto do Rei do Crime aqui, né, que ainda não é Rei do Crime... Tá bem parecido com o do Homem Sem Medo, bem parecido com o Romito. Acho que eles fizeram homenagem mesmo. Sim, tá praticamente igual ao desenho quadrado do Romito. Bem quadrado lá. Mas ainda tava bom. Tem uma época que o John Romita Jr. ele perdeu a mão completamente, mas aqui ainda tava tolerável. Perdeu a mão por quê? Acidente? ele participou de um dos segundos filmes das trilogias de Star Wars. Sei lá, mas aí o cara, o Rigoletto tá aqui, o Rei do Crime coloca a mão no pescoço dele. Pelo jeito era comum isso acontecer, né? Ele fazia então, uma massagem. Pois é, né? Tanto que o Rigoletto acha que vai ser mais uma massagem, né? Ele fala, precisa das suas mãos, você sabe fazer muito bem e tal. Daí ele creca. Que tristeza, né? Snap. O que eu acho engraçado é que quando tá o Rigoletto e o Fortunato conversando, os dois de tapa-olho, cara. Será que eles discutem pra ver quem tem o tapa-olho mais bonito? Mais estiloso? Vão chamar o Nick Fury pra conversa? Como é que funciona isso? Bom, mas... E aí a gente vê, né, que esse cara, ele vai... Que ele não falou o nome aqui ainda, né? Mas ele vai assumir agora o crime, né? Parece que várias pessoas têm... Já estão do lado dele, né? Muita gente não gostava do Fortunato. Do Fortunato, do Rigoletto, porque ele era muito careta. Muito reaça, mano. Muito coxinha. Não, muito antigo. Então? É, isso quer dizer. Não, reaça não é revoltado. Sei lá, não sou familiarizado com essas... Reaças com os conservadores. Ah, então são. Ah, é? Então é. Olha... Achei que era reacionários porque eles são revoltados. Enfim. Eu sempre me perguntei por que cacete chamam de reacionário, mas depois eu me toquei porque eles reagem ao que quer que esteja acontecendo. Bom, enquanto isso, o Peter tá tendo uma brincadeira saudável com o tio Ben, né? Ele só coloca força demais, eu acho. Caramba, ele deu quantas voltas aqui pra cair desse jeito, hein? Foi uma cena inspirada no Charlie Brown, cara. É, só faltou ele girar em cima. Beleza. E aí a tia May que já tava falando, né? Não, toma cuidado, ele é muito frágil, não sei o que. A hora que o Peter cai, ela dá uma bronca no tio Ben. Que olha com aquele olhar de tipo assim, aí ferrou. O coitado do tio Ben, foi a melhor pessoa do universo. E a tia May fica enchendo o saco do homem, cara. Ainda bem que ele morreu, né? Ainda bem pra ele, né? Que ficou pra ele, pra ele. A tia May dá até um golpe sonoro atômico pro tio Ben ali, ó. Enquanto isso, o Conover vai encontrar o informante. Aqui é o Fortunato. Mas ele não saiu lá muito Fortunatos. Afortunatos. E aí eles... É, justamente porque eles são surpreendidos por três caras lá que estão do lado do novo rei do crime aí, né? E esse primeiro aí tá muito parecido com o Cabeça de Martelo. Eu pensei nele também. Mas, bom, não dá pra confiar muito mais na Marvel Wiki aqui, mas... É, o ponto é que nenhuma enciclopédia é 100% confiável, né? Você tem que... Por isso que não pode olhar uma fonte só, né, das coisas. Exato. É, eu não lembro qual era a história. Na nossa cronologia é o Cabeça de Martelo já. Pronto. É assim que funciona. Opa, peraí, não posso mais falar isso. Não pode mais? Não. Eu tô vendo aqui que ele trabalhava pra Mádia. É, enquanto ele trabalhava pra Mádia, que ele levou aquele golpe lá e... Deve ser. Fica sendo. Se não for, fica sendo. É, se não for, é o irmão. É o cabeça de marreta. E aí, o Conover... Cria uma distração lá, derrubando umas caixas e tal. Acaba salvando a vida do Fortunato. Derrubando a cabeça do Cabeça de Martelo? Não, pera. E aí vai mostrando a briga, né? E ao mesmo tempo o Peter imaginando, né? Como seria ele lutando contra o crime e tal. É, eu acho que não é o Cabeça de Martelo, não. Não pode ser pelo modo como termina essa história. É, eu não lembrava desse fato. Acho que é verdade. Então era o irmão, é o Cabeça de Marreta mesmo. É o Cabeça de Marreta. E aí o Conover fica um pouquinho assustado. E aí o Fortunato fala que... Não, eu fico te devendo um favor, né? No futuro eu te pago um favor e tal. Não vamos falar como vai terminar essa palhaçada? Ele mata todo mundo. O Fortunato mata todo mundo, menos o Conover. É, exatamente. Aí, por favor, o Conover fala, vai embora, você fica me devendo um favor que quando eu precisar eu te chamo e você cobra. Eu cobro de você. Não. É o contrário, o Rigoletto fala, um dia você vai precisar, é só me chamar que... Ah, o Rigoletto tá morto já. O Fortunato fala. Isso. Não, ele retribui o favor, eu acho que dando a identidade de Rosa, né? É, sim. É. Por isso que no final ele tava junto com o Rico Fortunato. Muito bem. Enquanto isso, o Peter... O que o Peter tá fazendo aqui? Tá lendo um... Deve ser um quadrinho, né? É, deve ser. Aí passa o moleque na rua e atropela a tia May. E aí ele fica, se eu pudesse, eu parava ele, né? se eu tivesse como alcançá-lo, né? E prendê-lo com alguma coisa. É. Aí, cortando de novo pro Clarim, o Conover tá lá. Ah, não, eu vou ficar com a exposição de flores, que cansei dessa vida de gangster. Deixa eu aqui no meu cantinho. Por que será, né? E de volta na casa dos Parker, o Peter tá trancado lá em cima e a gente vê que ele tá projetando, fazendo os primeiros desenhos de um lançador de teia, né? Não de teia, mas um lançador de alguma coisa, né? Sim. É, lançador de jujuba. E que absurdo, né? Se pelo menos ele tivesse ido pra um lugar cheio de corrente, tivesse pulando de uma corrente pra outra, tá? Ele podia ter ideia. Mas eu achei interessante isso aqui, porque assim, é óbvio, né? Pra quem tá ouvindo e talvez lendo com a gente, é óbvio que aquele não planejou 100% do lançador de teia, né? Ele teve uma ideia maluca de, tipo, aí eu guardo alguma coisa nesses cartuchos e quando eu apertar aqui vai atirar uma corda, né? É isso que a criança pensou. quando ele virou Homem-Aranha, ele adaptou a ideia e criou tudo. Eu prevejo os comentários, né? Não, que absurdo! Ele criou o lançador de teia, né? Então, vamos pensar um pouquinho. Aprenda isso. Vamos pensar um palmo à frente, né? Não, mas ele lançou, ele criou um lançador de teia. Mas na versão fiel ele não é capaz de consertar nenhuma bicicleta sem matar o cara aí embaixo. E aí, agora sim, temos a parte que saiu na Abril. Ela é escrita pelo Tom DeFalco, com desenhos do Pat Oliff e arte final do Al Williamson. E aí é uma história grande, né? Oh. É interessante que no início tá assim. É uma história especial, preparada, com orgulho, aí entre parênteses, porque nosso estimado editor contou o número de páginas erradas da história principal e precisou de 3 páginas pra completar. Justo. E aí não é bem uma história, né? É basicamente mostrando... aquelas coisas que às vezes mostravam antigamente, como funciona o lançador de teia, como a aranha se gruda. Só que ele disse como é o aranha, como é o Peter. Só o Peter. É, mostra basicamente que ele era muito fraco, né? Não conseguia levantar peso direito, tinha medo de altura, mas era espertão na sala. Que o óculos dele foi a Tia May que comprou, por isso que é esse óculos bonito. E na verdade o grau é baixo, que ele não precisa, mas ela tinha medo que ele cansasse muito a vista lendo muito. Pois é, né? Ele só usava porque ele gostava muito dela, porque ele sabia que ele ficava ridículo, mas... Aqui fala que... Ah, tá, fala que é a weak prescription, né? O grau é baixo. Eu fiquei na dúvida se falava que o grau era baixo ou que não tinha grau. Era igual o da Chiquinha, que nem lente tinha. Aliás, cuidado, se te oferecer um óculos sem lente, pode ser armação. Que horrível. E aí mostra, tá? Como fazer um cosplay de Peter Parker, né? Tem aí tudo. Meu Deus, os caras do cinema são bobos, você e cara de mingau que nunca seguiram esse quadrinho à risca. Hoje em dia, ele tinha que ser assim. Em 2016 ele tinha que se vestir desse jeito. Isso. Inclusive com um sapato preto e outro cinza. Exatamente. Fiel. Fidelidade é tudo. Bobos, feio, cara de mingau. E mostra que ele estuda muito, enfim, basicamente. É, a próxima história que comentaremos é Spider-Man menos um. Ela é... Deixa eu ver aqui os artistas. Nessa época, na verdade, eu acho que a revista chamava Peter Parker Spider-Man, né? Foi quando... Foi pós Saga do Clone. Depois, era só Spider-Man, depois da Saga do Clone eles colocaram Peter Parker antes. Isso. Ela é escrita pelo Howard Mack, com desenhos do Dan Fraga e arte final do Scott Hanna. Estou ali, primeira página, blá blá blá. História começa com a reunião em família dos Stacy. Tadinhos, tudo defunto. Ou não, não, alguma metade estão lá. O Arthur tá vivo ainda, um não pedaço, tá? Um pedaço deles é defunto, outro pedaço tá vivo e tem mais um pedaço que se importa que esqueceram deles. É basicamente isso perderam mesmo. Na cronologia. Quem tá aqui basicamente é o Capitão Stacy, a esposa e a Gwen. E a. É, Gwen? Isso. E o Arthur Stacy, a esposa. E o. A Jill. E a Jill. Isso. E aí, tem basicamente. Aranha ali, ó, pra representar. Ah, é verdade, no início. Tem a aranha, é verdade. Canto esquerdo aqui. Ou e basicamente seja, é o. Uso pra deixar as crianças brincando, cara. Aí a Gwen tá. É a Gwen que tá no balanço lá? Cuidado, se ela cair, pode quebrar o pescoço. Eu não sei. Eu acho que ela é do vestidinho rosa. Sei lá, essa aqui. Ela é loira, né? A Jill é morena. É. Eu tenho dúvida se aquilo é um personagem ou é a participação do Ramos na história. Pois é, né? O que é aquilo? Eu não sei. Bom, mas basicamente o Arthur e o George eles estão conversando sobre... A gente vê que o George Stacy, na verdade, ele é cheio de teorias da conspiração na cabeça, né? Paranoico de merda. Por isso que mais pra frente ele vai até usar a máscara de borracha pra se disfarçar lá em Paris. Desculpe-me. Mas só uma dúvida, gente. Vocês não acham que esse Capitão Stacy tá muito jovem, não? Sim. Ah, em 10 anos o cabelo pode ficar todo branco. O cabelo todo branco, perder toda essa musculatura, porque ele tá bem fortinho aqui... Porra, eu diria que tem uns 30 anos daquele do Capitão Stacy quando morre pra esse aqui. É igual o Obi-Wan lá no Star Wars lá. Mas aí são 30 anos. Então, mas é, não é. Mas mesmo assim, passar de 30 anos do... Esqueci o nome do ator do primeiro, pro que ele é no futuro lá, que eu esqueci. Alec Guinness do... Caramba, fugiu o nome também agora. É, do primeiro lá, do... Esse também. Não, mas ele é ainda mais justificável, cara. É um planeta desértico. Isso acaba com a vida de uma pessoa. É o McGregor, não? Isso. É o McGregor. Isso. E o McGregor. Então, mas 30 anos de diferença embaixo do sol rachando, né? Faz um pouco mais de sentido. Esse fã de Star Wars, viu? 30 anos. Ah. Ele tava com 30 anos, foi pra 60. Dá uma diferença considerável. Magali, lembra como você era 30 anos atrás, viu? Não, não vi. Faz tempo. Bom, então, aí basicamente eles estão com essa discussão porque o George Stace ele tá perseguindo um assassino e o George Stace fala que pode ser esses mutantes aí, né, tal, e sendo que mutantes parece que ainda é só um boato na época e tal. É, tanto que fala, esse negócio de mutante vai explodir na nossa cara a qualquer minuto e blá blá blá. Exatamente. Ou seja, é um mutante que explode, já sabemos qual a habilidade do mutante que ele quer. É um nitro. Ah, né? Era isso que eu falar, tá aí a Guerra Civil, os quadrinhos. Não vai ser igual do filme, parem de chorar. Que absurdo. Pois é. Descaracteriza. E aí chamam tanto o Jorge quanto o Arthur pra trabalhar, né? Ficam as esposas com as crianças lá. Chama cada um pro seu respectivo trabalho, né? Que um é policial e o outro é... Tipo segurança? É, tipo um segurança. Ele é tipo o Magno, a camisa florida. Só faltou o bigodão. Pelo que eu entendi, ele trabalha aqui... Bom, como a gente vai descobrir onde é, mas é tipo chefe da segurança da empresa. Então, é, segurança em particular. Ele sendo chefe não tira o fato de ele ser segurança. Eu acho que o trabalho... Não, é porque o Magno não era segurança, por não, isso. Não, tô falando pela camisa florida. Ah. Eu acho que o trabalho dele, antes disso daí, ele é tipo um investigador, né? Sim. Particular, essas coisas. É o que ele virou depois, antes, é, eu ambos, não sei. Ambos eles são, mas acho que ambos são aqui. Policiais, mas só que um foi pra polícia mesmo e o outro foi pra... Se o outro não foi pra polícia, policial ele não é. Ah, tô falando da formação. São policiais, só que um é da força e o outro é privado. Não, e o George Stace ele fala na primeira página lá que se você quiser ser um altamente respeitado investigador particular, um expert em segurança e tal, por isso que eu falei do investigador. Deus, e a história boba foi cara de mingau porque eles usam pager. Nos anos 60 não tinha pager. Bom, aí o George Stace chega, 50, né? Ah. O George Stace chega na Oscorp, né? Que é o lugar que... Oh, meu Deus, tudo se passa na Oscorp. Bobos, feios e... Eu já falei isso. O que aconteceu no Oscorp foi... Ah, teve alguma coisa na segurança, alguém invadiu alguma coisa, ele chama o Jorge que trabalha lá. Não, o Jorge é o pai, é o Capitão Stace. Chama o Arthur que trabalha lá e o Jorge, o Capitão, foi pela polícia. Exatamente, ele chegou primeiro lá e aí o Osborne falou que só queria falar com o Capitão Stace, né, o George Stace. E aí basicamente ele fala que... Ele fala que não quer que qualquer um entre lá, precisa de alguém que vai dando as direções, né? Porque ele tem muitos segredos lá dentro da empresa e tal. Por isso que ele queria falar com o capitão de polícia. E aí ele fala, ah, e por falar nisso, meu chefe de segurança tá chegando aí, e é o Arthur, né? Tá tentando. E aí eles vão entrando lá juntos, né? Os Stacys, com seus homens. Stacys. Ui! Então é antigo o negócio. Quando eles são pegos, aparentemente, por uma emboscada, né? Inclusive, um cara aí, ele... Caramba, levou uma porrada violenta. Sim. A gente vê uma mão batendo lá, né? Então não é uma emboscada, é uma mão. Uma mãozada. Exatamente. E aí tem tipo um monstro esquisito pulando pra cima deles aí. É o Freeza. Ah, não. É Freeze. E o Arthur Stace, ele acha, né? Uma... Tipo uma, um crachá, né? De um funcionário da Oscorp. É, antes o Capitão Stace. É uma confusão, o Jorge, Arthur. É o Capitão Stace e o outro. O Capitão Stace atira no monstro lá e o monstro se pirulita. Aí que ele acha o crachá. E a gente vê que no outro dia aí tá tendo uma exposição dos laboratórios do Osborne lá. E o George Stace, o Arthur Stace, ele vem, tipo, bater de frente com o Osborne, né? Quem que é esse funcionário? Onde que ele tava? Onde ele está agora? Quem ele casou? Quantos filhos ele tem? E aí o Osborne fala, então, não tem que ficar te dando satisfação. E aí ele vê um garotinho. Ah, um garotinho. Aí ele vai lá. Basicamente, ele fala com o Peter o que o Osborne fala com o Peter mais velho no primeiro filme do Homem-Aranha, né? Ele fica, ó, que bom ver o garoto da sua idade interessado em ciência. Queria que meu filho também tivesse esse interesse. Sim. Fala que nós somos visionários, né? Tem um papo parecido com esse. Ah, continue, que um dia a gente ainda vai trabalhar junto ou sermos competidores. Vai dar uma piscadinha. Exatamente. De... Uh-huh, uh-huh. Você ainda tá muito maduro, mas... ainda tá muito verde. Caramba. Enquanto isso, o Arthur Stace tá num bar lá um pouco chateado com a situação. É engraçado que o Arthur chega, o George... Eu tô igual uma galera. É, mas é, confundido, tudo igual. O Arthur tá sentado, aí o George Stace chega. E aqui o Arthur parece o Paul. Parece. Que é o mesmo desenho, o mesmo desenhista da época das histórias deles. Não, e é engraçado que aí os dois começam a discutir, aí como se fosse dar porrada no outro. Aí o cara do bar fala lá assim, ó, vou chamar a polícia pra vocês, né? Aí o George só mostra o... Ah, eu já tô aqui. Dá uma carteirada, é isso que você quer dizer. Exatamente. Ele fala, então... O que você quiser, policial, pode continuar. Ele fala, se você continuar fazendo isso, barulho aqui, eu vou chamar a polícia e... Tá bom, como você quiser, policial. Exatamente. Enquanto isso, na Oscorp, a gente vê, né, o Osborn relembrando que ele... mandou ele... o Mendelstrom pra cadeia. Você também armou pra cima do Mendel, né? Mas que a fórmula do Mendel não está funcionando. Que a última vez pegou vários segredos, né? Não deu muito certo. Exatamente. Quando chega um cara esquisito e a gente vê que é um duende é vermelho. O Carnificina Super Saiyajin. O Bonnie por educação. Eu não sei o que é um Super Saiyajin. E Carnificina. Isso eu também sei, infelizmente. E aí, e pior que parece mesmo pelos dentes ali, né? Mas ele fica falando: o que você fez comigo, né, Osma? Tal. Um duende monstruoso. Não pode. O duende tem que usar uma roupa ridícula, um capuz roxo mais ridículo ainda. Esse é o proto do Andy, né? O pessoal especulou que podia ser aquele amigo do Mônio lá, o Hada. É, parece que quando ia sair o filme, eles falaram que seria esse... Ah, falaram, não, esse negócio esse de boatos. Ah, vai ser esse. Mas aí substituíram, teoricamente, né? Substituíram pelo Rato. Que na edição da... Eu acho que não entendi muito bem o que vocês falaram, desculpa. Aquele doutor... Rata lá que aparece no Homem-Aranha 1, teoricamente era pra ser esse cara aqui, que eu esqueci o nome. A Van Dader. Tipo assim, na verdade seria a mesma coisa que foi, só que ao invés de usar o nome Rata, usaria o nome. Sim. Esse nome aqui. Talvez ele podia ser usado como. O mesmo que ele é aqui, cobaia pra forma. Só que lá ele foi abrir usado, então a morte dele foi abrir usado. Bom, mas aí ele tá um pouco nervoso com o Osborn, porque por causa do que aconteceu ele não consegue voltar pra casa, ele não consegue se olhar no espelho. Conseguir ele até consegue, mas a esposa dele não vai curtir muito, né, cara? Pois é, né? E aí, um tempo depois, mostra o Arthur Stace lá na Oscorp, fuçando os arquivos antigos e vendo que o Osborn tinha falado que o cara tinha sido demitido, mas na verdade ele não foi, ele ainda tá recebendo salário. E aí, um confronto, o Osborn de repente aparece e demite o cara, né? O Arthur. Eu também demitiria, mano. O cara é meu chefe de segurança, ele vem me peitar? Tá achando o quê? Que é farra do boi? O senhor que vai peitar seu próximo futuro patrão, divirta-se. De volta pra casa, o Arthur tá um pouquinho nervoso e tal, a esposa dele fala, né, que tal aceitar aquela proposta de emprego lá na Inglaterra? É lá, a gente pode ficar mais perto da Torre Eiffel, essas coisas. E, de repente, a casa é metralhada, os dois escapam. Por isso que eles vão pra lá e usam as máscaras de velhos, pra fugir. Ah, faz sentido. É tipo aquele negócio de proteção à testemunha, sabe? Eu vou linkar a máscara, porque deve ter gente que não lembra. A primeira aparição do Arthur Stace e o rosto dele pra vocês verem como era. Se o Magali tá achando que o Capitão Stace envelheceu demais, o Arthur... Não, o Mônio eu que achei. O Mônio, né? O Magali zoou, foi o Star Wars. Ou tá rejuvenescido demais, das duas uma. Bom, e aí o Arthur fica um pouco nervoso, né? E resolve invadir de novo a Oscar. Mas é surpreendido pelo irmão dele. E aí, conversa vai, conversa vem. Basicamente, eles ouvem um barulho e vem o duende Super Saiyajin lá atacando o Osborn, né? Sim. Aí o proto-duende, não é? É, proto-goblin. É isso mesmo, o proto-duende. E basicamente eles atacam o bicho e tal e derrubam ele na água no final, né? E o Capitão Stace tem a perna machucada. Exatamente, isso é importante. Por isso que ele usa a bengalinha. E por isso que ele envelheceu também. Machucar a perna envelhece, é isso? Sei lá, nunca machuquei a perna pra saber. É interessante esses detalhes, né? Tipo, ah, então ele mancava por causa disso. É interessante. Super. Não é porque é um velho caquético de 97 anos. Vocês estão falando que a tia May hoje tem 25, ninguém fala nada? E no cinema é a Marisa Tomei. Nunca esqueceremos disso. E aí, no fim das contas, termina tudo bem, né? O Arthur ainda fica meio cismado com o Osborn, mas o Capitão Stace tá de boa e mostra o proto-duende andando nas águas. Pra nunca mais reaparecer. Pois é. Nunca achou o caminho de volta, coitado. Tava perdido na água até hoje. Ele foi pro fundo, né, da água e afundou. Ou será que ele foi atacado pelas algas marinhas radioativas e virou o monstro do pantano? Tantantã. Pode ser. Não seria o Homem-Coisa? É o Monstro do Pântano, é lá da DC. Isso que eu ia falar, o Monstro do Pântano é da concorrência, né? Aquele tava no pântano, eu confundi as. Bom, Espetáculo Spider-Man, menos um. História escrita pelo Demetres, com arte do Luke Ross e arte final do Dan Green. Está ali a primeira página. Próxima. Próxima? Qual é a próxima de revista? Próxima página. Basicamente, o Peter estuda muito, o tio Ben quer que ele vá fazer atividades lá fora, por uma hora. Essa é a desculpa, né? É, vai pra rua, moleque. só fica em casa, né? Vai lá pra rua, não sei o quê. Vai ser o saco de outro, porra. E a hora que ele sai, a gente vê a mão do tio Ben descendo, tá vendo? Atrás da tia May lá. Ah, segundo quarto. Isso é bom, que a gente pode ficar um tempo juntinhos e... Vem aqui. Tia May mó safadinha, mano. É aqui minha véia que hoje eu vou lhe usar. E aí o Peter tá andando. A tia May que fala, né? Ele fala, ah, você não tá brava por eu ter posto o Peter pra falar? Não, porque é bom que isso me dá uma vantagem e o Peter ficar sem o Peter por uma hora. Nós estamos sozinhos. Pois é. Aí o Peter tá lá andando cabisbaixo, triste, e passa o moleque atropela ele. Será que é o mesmo que atropelou o time? Mas eu cheguei a pensar nisso na hora, cara. Naquele lá eu acho que tinha um cabelo maior. Ah, não, você não corta o cabelo? Só cresce o cabelo eternamente? Faz sentido, né? Faz sentido. E aí a gente vê, é pelo nome da história, que é o Flash Thompson, né? Porque a história chama The Thompson Boy. Aquele Thompson, o filho do Tomp, né? Aquele filho do Tomp, cara, viu? Filho do Tomp, exatamente. E o Peter tava indo pra loja de quadrinhos, né? Sim. Ou seja, mentiu pro tio, que falou que ia praticar exercícios e foi na loja de quadrinhos. Da casa dele até a loja de quadrinhos, ele está praticando exercício, caminhar. Isso não é falta mentira. De vergonha na cara. Não é mentira. Mas é andar e caminhar é diferente da atividade caminhada, que tem um ritmo mais puxado. Não é atividade. Não, ele só usou a... Como que fala? Ele falou com o regulamento embaixo do braço. Falou, vai, sai pra rua, vai fazer um exercício. Eu estou passeando aqui. Se eu vou parar na loja de quadrinhos ali ou não, aí já outros 500. Imagina se o Peter sai e aí ele lembra, ah, esqueci de pegar não sei o quê. A hora que ele voltasse pra casa, ele ia ter uma surpresa, né? Tristeza. Tio Ben e a Tia May na mesa do jantar, cara. Que tristeza. Traumatizar o Peter pro resto da eternidade. Bom, ele tá vindo na loja de quadrinhos. Ele fala o nome, é no Idzos. O calabouço. Como que é? Calabouço do Android? Ah, o calabouço do Android. Só uma coisa, cara. Alguém mais se incomodou muito com a forma como esse Peter desenhado andando? Todo corcunda. Ele tá cabisbaixo, tá triste. Mas toda hora ele anda assim nessa história? É porque ele não queria andar. Ah, pelo amor de Deus. Bom, mas aí a gente vê que o dono da loja de quadrinhos lá aparece e fala, ah, esse menino roubou os cartões de beisebol e tal. E ele chama Eugene Thompson, mas o povo chama ele de Flash, né? Ele corre muito? Ah. E aí basicamente a gente vê que o Flash é valentão, né? Ele entra no jogo de beisebol, rouba o taco lá do cara pra poder jogar. E se achar ruim, toma uma tacada na orelha, tá certo ele? Não, peraí, não tá certo não. E aí, de repente a irmã dele aparece e fala, ah, a mamãe pediu pra você achar o papai pra trabalhar. Alguém tem que trabalhar nessa casa, né? Exatamente. Corta pra um bar que o Albert Einstein tá tomando cerveja, né? Lá no fundo. É o Albert, é? O Einstein. O Einstein você morreu. O Albert Einstein era um alcoólatra, é isso que vocês estão dizendo? É, não pode? Não, só perguntei se é isso que vocês estão dizendo. Não pode perguntar também? Eu falei que ele tá bevendo cerveja, não que é um alcoólatra. Tá? Mas a gente vê, né, o Harrison Thompson, né, bebendo cerveja lá, e aí ele fala, mais um, o garçom. É, exatamente. Filho do Harry Tomp. E aí ele, o cara do bar fala, não é melhor sair trabalhar, e aí ele fica nervoso e tal, e aí o Flash chega falando que a mãe chamou pra casa. Cara, quando até o dono do bar fala que tá na hora de você ir embora, é porque alguma coisa tá muito errada. Você já passou por isso, mãe? Lógico, eu tô falando por experiência, não, peraí. E aí ele dá uma porrada no Flash, mas aí ele percebe que ele fez algo errado e... Não, outro Flash. Eu achei que ele tinha dado um beijo no Flash, fez smack. E aí ele fala, meu Deus, o que eu fiz, né? E aí segue o filho pra casa. Segue, o filho carrega o pai pra casa, o homem não lembra nem onde mora, mano. Pior que é verdade. Tem alguém batendo no... Deve ser no vizinho aqui, que eu tô ouvindo a parede assim, pá, pá, pá. Ou eles estão fazendo igual a tia May e o tio Ben. Nossa, Deus, espero que não. Ah, por quê? Não pode? Faz sem bater na parede, então, né? Sei lá. Às vezes empolga. Cara, o problema não é fazer, o problema é querer que todos os vizinhos saibam o que você tá fazendo. Pois é, né? Bom, mas o Peter enganou o tio, né? Porque foi fazer exercício, na verdade ele ficou na biblioteca meia hora. Agora o Magalha vai falar que ele tá fazendo carregamento de peso e também exercício. Exatamente, igual o pai do Flash tava fazendo exercício lá, o alterocopismo. Mas aí tá cheio de livro, e aí o aquele pai do Flash... Aquele está fazendo o livrismo. O pai do Flash dá uma porrada nele pra sair do na caminho, na verdade, né? É o Flash. Não, é o próprio Flash, não é o pai. É o Flash, verdade. Tá levando o pai dele... Ah, sai daqui, moleque. Exatamente. Lembrando que, pela história aqui, eles não conhecem um ao outro, né? Tipo, é só. É um menino chato no meio da rua que tá trabalhando. Mora no bairro lá. Se encontrar no, na terra já é fácil, imagine quem mora no meu quarteirão que você. Pois é. E faz um pouco de sentido, porque assim, eles estudam na mesma escola porque moram na mesma região, né? Então. Só porque não é mostrado isso durante a história lá, não quer dizer que... Se não é, se todo, é, assim, é óbvio que não necessariamente todo mundo que vai na escola mora na mesma região da escola, mas é comum que more, sim, né? Sim. Ah, se não mora na região, mora perto, assim, não muito longe. É, eu estudei numa escola que ia gente da cidade, tipo assim, de vários pontos da cidade. Mas criança? Mesmo tendo... Foi? Criança? É, de primeiro ou oitavo. Ah, tá. Então, quando eu estudei mas, na assim... de terceiro colegial, eu estudava longe porque era técnico, mas não competia. É, no meu caso é que a escola lá, eu lembro que... Eu sei que meu pai custou conseguir que eu entrasse lá, então assim, era... Caramba, você não queria estudar? Aqui. Eu segurando no portão, né? Não, mas eu acho que ela era um pouquinho concorrida na época, assim, sabe? Aí tinha gente de tudo quanto é canto. A pessoa saía do lado, morava do lado de uma escola, mas saía de lá pra estudar nessa. Todo mundo fala que o primeiro dia de aula o pessoal chora, esperneia. Minha mãe falava que no meu primeiro dia de aula, quando ela foi me levar, eu entrei e falei, ih, precisa mais me buscar não, tá mãe? Tchau. Aí foi isso aí. Só deve ter sido. Eu quando era moleque, sido... estudava em colégio perto de casa porque morava no Horizonte, nada é longe, né? Então. Deve ter sido o único momento que eu gostei da escola. O Mônio morava perto do Peter e do Flash. Então. O Mônio tava passando por ali. Será que não era o Mônio com a máscara de Albert Einstein dele cheio da cara? Né? Ah, pode ser. Bom, mas aí corta pra casa do Flash, a gente vê a mãe dele, né? Dando um cafezinho pro pai melhorar um pouquinho. Não sei se uma xícara de café. Não sei se uma xícara de café vai ajudar o pai do jeito que ele tá. Pois é, né? Tinha que virar a garrafa inteira pra ver se tinha algum efeito. Né? Sim. Mas a gente vê que todo mundo tipo família nos padrões bem antigos, né? Que é o pai chega, já tem o sapato engraxado no pé, a roupa passada, né? Inclusive eles estão vestindo o pai. Ajudando, né? O cara tá mais bêbado que. Ou é isso, ou o homem não vai trabalhar, cara. Vamos lá. É verdade, é verdade. E é interessante e ele é só que. É, pois é, né? É só um policial. Você tinha sido citado isso antes? Eu acho que eu nunca soube que o pai do Flash era policial. Ah, é porque ele aparece lá, né? Nas histórias, quando o Flash tá lá, fala que ele era ex-policial, batia nas crianças, essas coisas. É, de bater nas crianças eu lembro. Eu lembro que o Flash tinha um ódio. Aliás, teve época que o Flash começou a ficar bêbado também, né? Aí, que ele estocou que ele tava virando igual o pai dele. Não, e é interessante que assim, a família fica o tempo todo elogiando, falando que ele é o melhor e tal, tal, tal, que sobe a moral dele, né? E a hora que ele sai, eles, tipo assim, ai, graças a Deus, né? Até que quem foi embora. É, tem que falar, se não falar, apanha, é assim que funciona. E é interessante. É assim. E eu achei interessante isso porque dá um background pro Flash muito bom, né? De por que ele é valentão e tal, porque é bem comum quem cresce numa família assim virar valentão, né? Sim. Apanha, praticamente repete contar na rua. Exatamente, é o mundo que ele conhece, né? E a gente vê que ele já é meio revoltadinho aí desde criança, né? Por causa disso, né? Faz sentido. Eu ia falar que é falta de surra, mas nesse caso não é não. É excesso. Exatamente. Enquanto isso, o Peter tá em casa e o tio Ben fala, então, vamos sair de novo, né? Basicamente, ele tá tentando encorajar o menino a fazer alguma coisa além de estudar, né? E de novo, olha como esse Peter sai andando pela porta com o tio Ben, cara. Que é isso? Ele tá desanimado, mano. Aí sim é. Mas... Aí sim é falta de surra. Na verdade. Podia pegar uma 60% da surra que o Flash leva e dar no Peter. Os dois se equilibravam. O tio Ben e a tia May tão velhos, né? Talvez eles não conseguiram terminar. Aí o Peter voltou e falou assim: não, volta pra rua, mais uma hora, por favor. Não, fica duas horas dessa vez, Peter, por favor. É, vai, pula, brinca, se suja, vai lá. Se você quiser dormir fora hoje à noite, pode dormir tranquilo. Coitado. Bom, a gente vê o Flash roubando coisas de novo, aí vai roubar refrigerante salgadinho dos moleques na rua. Exatamente. Não vale o pistão furado esse Flash também, hein? Caramba. Ah, e inclusive quando ele rouba lá os quadrinhos, o cara fala que vai contar pro pai dele. Ele fala, conta pra você ver então, você vai ver o que vai acontecer, ninguém vai acreditar em você e tal. E um dos menininhos parte pra cima do Flash, na verdade não, né, ele fica revoltado, mas lá no beisebol um peita o Flash, né, fala, você não vai jogar não, você sempre atrapalha. Peita, o moleque coloca o maior cara de medo, tipo, não cara, não é assim, você tem que ver que você... A pessoa já vai pra ignorância logo porque não quer perder tempo. E é engraçado que ele apanha e sai chorando e pelas sardas deve ser o ladrão, né. Tum, tum, tum. Olha, ladrão já era mais velho, já tinha até filho. É verdade. Ó, parece um parente do ladrão, o irmão da outra. É o sobrinho do ladrão. Ó, o sobrinho. Irmão, não, eu falei, ia falar filho. Só que eu ia falar irmão da Jéssica. Da Jéssica, né? Jéssica. É. O ladrão era mais velho mesmo, porque isso aqui é 3 anos antes, né, sim, dele aparecer. Enfim. Aí ele, e aí quem vai me impedir de jogar? Aí todo mundo fica quieto. Pois é. Aí o pai dele passa, esse é o meu filho. Aí, aquele é o meu pai, todo feliz. O pai passa todo orgulhoso, né, do filho e tal. E aí o Peter pensa, né, olha só, tá tendo um jogo de basquete ali amigável. Sim, vou lá assistir. De beisebol, exatamente. Amigável, vou assistir. Aí joga a bola lá, cara, ele, se eu pegar, será que ele me deixa eu jogar? Eu posso pegar. Não peguei. Oh, e ele foi quase até, hein? Porque ele conseguiu levar a mão na posição que a bola foi, que já é uma grande conquista pro Peter, e só não conseguiu fechar a mão a tempo. Basicamente foi isso, né? Sim. Eu não sei se ele fechou, não entendi muito bem. Ele falou que a mão dele tava tremendo muito. É, ele fala que a mão dele tava tão emocionado que começou a tremer tanto que escapou. É, ela tipo escorregou, sabe? Ele fechou a mão um pouquinho atrasada, e a bola... E aí o Flash pega a bola e fala, muito bom, tal, você poderia jogar também, né, do time. Aí o Peter fica todo feliz, eu poderia, no time das meninas. Aí ele imita o Mônio. Olha a maldade. Sai. Aí o Peter andando de novo com aquela classe toda, mas tá cagado. É tipo o Nerso da Capitinga, né? Isso, lembra? E aí a hora que o Flash volta pra casa, o pai tá um pouco nervoso. É porque o cara falou que ele roubou o gibi lá. Exatamente. O desenho do Luke Rosa, ele é bem estilizado, mas eu gosto. Eu acho que lembra da época que eu... Sim, é dessa época aqui que... Que eu comecei a ler, foi por aqui. Tem um pôster do rabugento na parede. Eu ia comentar isso agora, ó. É mesmo. O Flash tá apanhando e ele fica lá dando risada. O Flash apanha pra caramba. Apanha que nem gente grande, cara. E a história do Flash e da irmã dele é que o Flash apanhava pra caramba e ela não, né? Porque o pai pelo menos tinha consciência de não espancar a mulher, né? Ah, claro, porque filho pode, não tem problema nenhum. Não é que pode, né? Mas tipo assim, eu acho que ele pegava a surra que ele queria dar nos dois e concentrava só no menino, porque ele achava que, tipo assim, ele é homem, assim, tem que aguentar. Aquele pensamento mais macaco de que homem tem que bater, não pode chorar, que apanhar e ficar quieto. E aí a gente vê, né, pela segunda, terceira vez da história aí, que ele faz as coisas e depois volta arrependido, né? Tipo, me perdoa, eu te amo, Flash, tá? Eu amo vocês dois. Eu sei que eu errei. Enquanto isso, o Peter tá na casa dele lá e fala, né, que não deu muito certo, o povo me zoou e tal. E aí o Tio Ben conforta ele, né, falando, não, as pessoas são diferentes mesmo, mas nós gostamos de você do jeito que você é. É, por isso que ele tentando mudar o moleque, né, o seu velho. E aí, basicamente, o Tio Ben vai passear com o Peter e termina com o Flash olhando pela janela. Ele acaba vendo o Tio Ben e o Peter, né? E fala, olha só, o pai andando com o filho à noite, no sábado à noite e tal. Eu queria ter um pai assim, né? Então, eles foram ver um filme, né? Esse moleque não sabe a sorte que ele tem. Aí depois aliás, ele fala que esse moleque deve saber a sorte que tem, né? É engraçado que aqui apareceu na próxima edição, From the Shadows e tal. Aí, blá blá blá blá blá, The Spider-Verse for years to come. Tantantã. Usaram a expressão. Tava tudo planejado já há anos. Exatamente, olha só, quase 20 anos atrás. E aí vamos agora para... Vamos deixar um Toad Tales pro final? Vamos falar do Venom. Ah, não. Essa é bem, bem zoada, né? Já falei, não é zoada. É que é filme de ficção B dos anos 50. Tem uma observação ou outra interessante que eu quero fazer na primeira página só, mas acabou primeira depois. Página. É na primeira só mesmo, eu acho. Então é a do Venom. Ela é escrita pelo Len Kaminski, com desenhos do James Fry. É James, tipo, fritado? Fritado, é. Não tá. Bom, enfim. E a arte final do Chris Eve. É o Chris, minha cachorrinha aqui. Então, primeira página. Temos um Stan Lee esquisito pra caramba aí. Uma mão deformada. E o não só a mão, o Zoio também. Botado, caramba. E a gente vê que o. Aliás, o desenho isso aí é o James Frito terceiro. Já. É o terceiro? É, já três. Já fritaram dois antes dele. É verdade, tá escrito aqui. Fright the third. Então, o Ed Brock é um jornalista à moda antiga, todo mundo usa o computador, ele usa a máquina de escrever, todo mundo zoa ele. É legal que a cena que tem os caras zoando ele, tem um que tá com dor de dente aqui, você reparou? Estranho o Mônio reparar que ele está com dor de dente, não na gravata borboleta do rapaz. Ele tá com dor de dente e a gravata tá rindo da dor de dente dele, veja. Ah, tá. Gravatas borboletas, além de tudo, são demoníacas. Elas riem do seu sofrimento. Não, e é interessante que a cena dele sendo zoado lembra bastante a Amazing Fantasy XV, né? Todo mundo junto rindo da cara do coitado. Normalmente e aí depois é assim que as pessoas zoam. Sim, mas a hora que ele tá saindo, assim, que ele vai embora, parece o Peter entrando naquela exposição de ciências, sabe? Que tem o cartaz na parede, exposição de ciências. Então eu acho que eles fizeram meio que a referência proposital. E só isso que eu queria comentar de especial na história. O resto... Próxima, acabou, vamos pra próxima. Oi? Próxima. Magari? Então... né? Não, ele vai andando triste, melancólico. Ele fica, tipo, narrando, né? Como se... Ele passa por uma placa chamada Steve Ditko ali. Aonde? Uma placa lá, Steve D. No final da... Ah, tá, mas tem um I, né? Steve de diminutivo. Steve Ditko. E pior que no quadrinho que os caras estão rindo lá com a dor de dente, lembro porque acho que o Ditko. Principalmente o que tá com a mão pra cima lá, todo com a cara torta. Eu acho que foi... referência mesmo. E aí, basicamente, ele tá falando, né, que as sombras estão em todo lugar, nos olhos das pessoas. Principalmente quando anoitece. É, faz sentido, né? E aí, ele quer escrever uma matéria e tal. Ele quer pregar um susto nele. Exatamente. E enquanto isso, em algum lugar, tem um cientista maluco, Nova Jersey, eu acho, E aí, ele tá fazendo uma experiência... maluca, né? Que é isso que o cientista maluco faz. Bom, mas aí a gente vê, né? Na narração do Ed Brock aí, que o cara era um doutor reconhecido, indicado ao prêmio Nobel 3 vezes e tal. Mas ficou maluco, fez a experiência e quase gritou It's Alive no final. Ah, na teoria deve ser It's work. Pois é. E aí o negócio, sei lá, retroalimentou e saiu uma gosma preta. Porque, tipo assim, a história do Venom tem que ter gosma preta. Claro, né? É o mínimo que eu espero, né? Eu já tava achando bem mais ou menos a história até esse ponto. A hora que eu vi a gosma preta, eu falei assim, ah, não, pra quê? E ela chega falando, né, que é Kroba. Kroba. Stallone. Stallone Kroba, né? Falando que veio da galáxia... XYZ. Veio... ele tá num mundo primitivo, longe da hegemonia galáctica. Que se importa. Whatever. E aí ele pega o cara de hospedeiro... porque a gente tá na história do Venom. E a gosma preta tem que pegar alguém de hospedeiro. Exatamente. E aí, lá no Globo Diário, o Ed atende uma ligação que não era pra ele, é pra um outro repórter, né? Só pra constar, a gente não sabe que pega de hospedeiro. A gente vai lendo pra cima do cara e o cara gritando não, não, não. Fala não. Ele fala que você tem o que eu preciso, forma e substância. É, tá, né? Não sabe o que é de hospedeiro, né? Dá a impressão que ele quer absorver o cara pra alguma coisa, né? Eu? Que fala que precisa de... Mas aí basicamente o Ed atende o telefone, alguém pedindo socorro e gritando, né? E era uma ligação do Mônio. Viu? Essa é a ligação aí. Olha, a ligação em tempo real. Edição em tempo real. E no último quadrinho, acho que eles chamaram, apesar que já não estava mais no mundo dos vivos aí, mas chamaram o Jack Kirby pra desenhar um cara com um olho pra cada lado, né? Que era bem comum do... Sacanagem. Tem o Harry ali. Pois era, tem um, que faz um parente. O tio do Harry. Do Harry, por acaso, seria um Lois e Clark aqui? Será? Olha, de 97 a revista, pode ser. É, deve ser, porque ele fica falando, caramba, isso aqui parece tão desorganizado comparado com o nosso escritório. Pois é. Deve ser elas duas. Deve ser mesmo. Mas aí o Ed procura o repórter, não acha e fala assim, ah, eu vou resolver isso por conta própria, né? A gente vê que a gosma tá atacando tudo e tá se achando superior a tudo e destruindo tudo e tal. O Ed chega no bar onde o cara tá, falando que... Nossa, é muito whatever essa história. Ele chega falando que... Ah, te ligaram e tal. Aí o cara, não, deixa pra lá. Mas o povo precisa saber a verdade. Aí ele fala, ah, o povo não quer saber a verdade, né? Se a gente fala, eles chamam que a gente fala que a gente é maluco. Faz sentido, né? Você lançar uma matéria no jornal que uma gosma preta está atacando cidadãos. Não é muito bom pra reputação, né? Pois é, né? E aí, basicamente, o Ed resolve ir olhar por conta própria. Se depara com a gosma, que chama Kroba. Quando ele chega no bar lá, tem o Zelenderman lá no fundo, lá. Cadê? Verdade. Ah, é. E aí, basicamente, o Ed usa o flash da câmera pra tirar uma foto do monstro. E o monstro começa a ficar fraco. Por causa da luz. Ou seja, a cidade devia estar em blackout no momento que o moço atacou, né? E aí o moço começa a tomar consciência, né? Alguém explica esses pulos lá, o Homem-Aranha que o Brock fica dando, cara? Acho que é pra fazer referência ao Venom. Inferno, né? É tipo no Meridianion lá, quando o John pula no final no barco lá, os caras falam, caramba, talvez ele vire o Venom, porque ele pula igual o Homem-Aranha. Isso, porque o Venom procura alguém que já pule, né? Não é ele que faz o cara pular, tá certo? Na teoria todo mundo pula, né? Elefantes não pulam. Por isso que não tem um elefante vernal por aí. É, tá vendo? Não faz sentido. O Galactus pula? Não sei se deve pular. Pulando, porque tem o Venom Galactus, né? Deve ter. Você lembra daquela imagem do Galactus? Enfim, é, tanto que quando o Ed chega a primeira vez pra encontrar lá o Kroba, a mão dele fica igual o disparando de teia também. Ops, não sou eu, personagem errado. São as referências desnecessárias, né? Olha, o cara não faz sentido, né? Porque ele não dispara teias assim. Não, essa daqui é de longe a pior, menos um. Mas, e aí a hora que o monstro começa a levar a luz demais na cara, o balãozinho de fala muda de cor, né, de cinza e todo com as bordas meio quebradiças, fica um negócio mais... fica branco e com as bordas mais... amarelas? Amarelas, mais lisas, né, tal. E aí ele fala, meu Deus, que monstruosidade, tal, tal, tal. E aí o monstro se mata, basicamente, né. E aí o doutor fala, basicamente, que... quando o monstro se uniu a ele, o monstro não esperava que a mente humana fosse tão violenta e tal, e ele acabou virando um ser maligno, e a hora que ele recebeu a luz, ele percebeu, nossa, é muito qualquer coisa, muito ele percebeu filme de ficção dos anos 50, ué. Pois é, mas aí ele percebeu que não, eu não posso deixar que isso invada o multiverso, blá blá blá, e aí ele se destruiu, essa, né? Simbiose temporária, ele fala, porque pois os verdadeiros monstros somos nós. Sua vida, nossa. E termina com o Ed entregando essa matéria pro jovem Bush. Não tão jovem, só. Ele é só já meio era careca. Meio careca, só. E o Bush, que sabe a mente, falando, você tá louco, maluco? A gente não vai imprimir isso aqui, não. Mesmo que for verdade, imagina, se a gente coloca isso aqui na capa do jornal, quem vai querer anunciar, né? E aí termina com o Ed digitando sozinho, e por fim, ele joga fora sua máquina de escrever, compra um computador e se dedica a coisas maiores, né? E aí a Sombra, como é que é? A Sombra vai tentar assustar de novo. Ou vou Magarin, por favor. Foi o Mônio. Foi eu, que a Sombra tentou assustar ele na hora que ele tava escrevendo. E tentará tipo, novamente. Tipo a Sombra do Alma Negra do Chapolin. Ele tá batendo nele, ele olha e ela sai triste. Cara, essa é ruim. Essa é. Não, pra ser ruim tem que melhorar um pouquinho, assim. Nossa Deus. E vamos terminar agora com Untold Tales of Spider-Man. Os rabos não contados? Exatamente. Untold Tales, ela tem a história principal e uma mini historinha depois, né? A principal, ela é escrita pelo Roger Stern, com arte do John Romita Sr. e arte final do Al Milgrom. Começa com o Stan Lee, estilo James Bond aí, né? E aí a gente... e corta pro... Corta pra mim. Eu ia falar navio, é navio mesmo, iate. Não sei se é iate, navio, é um iate, né? É, tá na água, é um barco, pronto. E... chama Sherazade. E a gente vê basicamente que tem um... um ninja. Eu ia falar ninja. É, tipo um ninja aí invadindo o navio, né? É um homem, um cara de uniforme negro. Exatamente. Vendo, olha. Pronto. Mas é mais legal. Ele fala que ouviu uns rumores, foi checar, né? E aí, quando ele olha pela janela, ele vê que tem uma mulher lá, né? Uma... a baronesa. O nome dela é Adelícia, é isso mesmo? Delícia. Adelícia von Krupp. Uma delícia mesmo. Não, peraí. E ela tá conversando aqui com o amigo da onça, né? E ele fala que capturaram a gente 10 em Manashatra. Ah, sei lá o nome desse lugar. Mahasastra. É H aquilo? Tá aparecendo. Achei que é um N. É, deve ser Mahasastra, então. Dane. Essa eu olhei em português, deixa eu ver no inglês. É, Mahasastra. É que eu confundi o H com o N. E aí, esse... a dádiva dos ninjas aí que tá vigiando, ouvindo a conversa. Ele é surpreendido, né, por um cara com arma. E ele usa seu... é o cara do G.I. Joe lá. E aí ele usa seu gás venenoso pra atacar o cara. E aí sai na porradaria e ele pula pra água. Calma, gás venenoso dos seus braceletes super estilosos, não é assim? É tipo da... é tipo o lança-teias do... o lançador de teias do Ben Reilly. Que é tipo os braceletes da Viúva Negra, né? Sim, deve ser moda de espiões. Mas o Escarlate não é espião. Tá, mas eu tô falando da Viúva Negra. Talvez seja, mano. Você não sabe? E ele é um espião tão bom que você não... ele era espião, você não viu? A primeira coisa que ele faz quando sai da chaminé é espionar o Peter e a Mary Jane lá em... exatamente. Tchaca, tchaca, na muchaca. Bom, mas aí esse homem misterioso pula pra água. Nossa, olha o movimento da rachura que fala, que dá movimento ao quadril. Da onde será que ele tirou essa arma do... ele pegou a arma que estava caindo, ao receio. Era tão bom que ele pegou a arma que estava caindo da mão do cara, mano. Não, mas o caminho, tipo esse negócio de caminho que faz. É, eu sei, parece que tirou da bunda do outro, mas. Bom, mas passa uns 10 minutos do povo olhando pra água, ninguém saiu, né? Então com certeza ele morreu. Com certeza, porque ele não inseriu, tipo, o namoro. E aí a baronesa fala que eles vão embora, né? Então foi dele, e a gente... foi dele que o... não sabe quem é ele ainda. Não vou dar. A gente vai saber agora, né, praticamente. Porque a gente vê que ele escapou porque tinha uma outra pessoa esperando com um cilindro lá de oxigênio, né? Sim, que não solta bolhas. Muito importante. E ele chama ela de Mary, né? E ela chama ele de Richard. Exatamente. Ou seja, será o Richard é o filho do rei do crime. Com certeza. Só pode ser, né? E aí, de repente, depois que o helicóptero vai embora, o navio explode. E a gente percebe, né, que Richard e Mary Parker, estacionadores. Né, os dois já estão... os dois estacionadores. Pais do Peter Parker. Uma coisa que eu preciso falar, não tanto aqui no quadrinho, mas mais na capa, cara, o que assusta é que a Mary tem a cara da Betty Brant, mano. Ah, sim, mas sempre que o Romita desenha, não sei se a capa aqui é do Romita, mas tem um quadrinho, tem umas ilustrações do Romita que fica a Mary com a cara da Mary Jane. É triste, né? Mas é o Romita, tá escrito o Romita na capa. É triste, que é aquela chata de galochas, né? Mas é o Romita mesmo, tá escrito na capa ali. Ele assinou na capa, perto da perna dela. Bom, mas... e aí mostra, né, que... como que ele descobriu, né, que ele tinha visto... ele e a Mary tinham visto a baronesa lá. E o Richard é a cara do Peter. É, exatamente. Só pra constar, o navio explodiu, viu, gente? Vamos lembrar esse detalhe, vai. Eu falei. Ah, tá, desculpa. Assim que o helicóptero saiu, o navio explodiu. Mas eles viram, né, a baronesa numa festa ou na rua? Mandei. Tipo num cassino que eles estavam saindo, não era? É aqui, o Imperial Cassino. Isso. Ah, imagem legal. Pior que a cara da Beth mesmo. Coitado, a camisa do... se for chata que nem a Beth. Aí ele mostra, eles falam, né, que ele suspeitou por causa disso e tal, mas quando ele tava lá, ele ouviu alguma coisa interessante, né, sobre um tal de Agente 10, né? E aí o chefe dele lá manda ele pra Índia, né? Pra Índia, acho. É. E a Mary... a Mary, ela é tipo uma mistura de Beth com Xaxã, né? E aí, em alguns momentos ela tá meio chinesa, né? Pois é. Mas aí ela fala, não, eu vou também, né? Nada melhor que um casal em férias e tudo mais. Aí eles acabam indo. E aí mostra como que o Richard conheceu a Mary, né? How I Met Your Mother. O sobrenome da Mary é Fitzpatrick, né? Era. Não sei se ficou Mary Fitzpatrick Parker ou se trocou, sei lá. Eu não sei não dizer. Importa. E aí, enfim, e é interessante que mostra o Richard pensando, né, que assim, ah, quando eu fui trabalhar, me chamaram pra trabalhar como espião e tal, eu conheci ela trabalhava no escritório, o nome, né? O nome real dela é Mary Teresa Fitzpatrick Parker. Muito bem. E aí mostra, né, que ela trabalhava no escritório, mas acabou indo pro campo e tal, e aí ele se sente meio culpado caso aconteça alguma coisa com ela. E aí dá bem o ar do Peter, né, que é a pessoa... também ficou parecendo com o filme do Homem-Formiga, que ela foi pro missão de campo com ele e acabou se pirulitando. Não, mas só pra constar o pensamento do Eric, eles sempre fizeram isso mesmo, né, do Peter, o Peter ser muito igual o pai dele era. Sim. Sim. Não, então, eu falei isso porque eu... Será que a Beth, a Beth é irmã? É a mãe dela. Ai, meu Deus. Eu falei porque mostra ela pensando, né? Nossa, o Richard e seus segredos, né? Bem estilo Peter mesmo. É interessante eles não criarem um pai, tipo, sacana e tal, que é bem comum, né? Quando o herói é muito certinho, o pai é tipo o oposto, sabe? Tipo, pro Mônio vai entender. É tipo Harry Potter, assim. Ah, uma referência o Mônio tem que entender, né? Que o pai dele era... era um babaca de mão cheia. Era tipo o Flash Thompson. E aí basicamente mostra, né, como é que eles ficaram juntos aí, acabaram se casando, e aí conheceram, né, o Ben e a May e tal. Mas pelo jeito a família dela, ela era meio riquinha, né? Por que você fala? Por causa do hipismo aí? É, não, lembrando que ela estudou nas melhores escolas, blá blá blá. É interessante que assim, o Ben é irmão do Richard, né? Então... você acabou de falar aí que eles conheceram bem a mãe, né? Não, é porque... precisaram conhecer muito, porque... assim... não, o Ben é irmão do Richard... que é casado com a... e o Ben é casado com a May, sim, né? Eu não sei se já mostraram mais da família da Mary. Ah, não, da Mary não. Da tia May já mostraram. Tem uma edição do Aranha que mostra ela devaneando o fatar do passado dela. Teve uma recente também que mostrou um monte de... a mais recente parentes, é a coisa que ele não se preocupa com o que acontece, como nessas daqui. Sim, sim. Menos o pai dela... o nome do pai dela era o Wild. Na William. Wild Will. Deve ser apelido nessa parte. Pois é, né? Wild Bill Hickett. Bom, mas... ah, Wild é de apelido, pô. É o Selvagem William. Então, ele era muito... isso, né? Eu perguntei porque tá tudo em negrito, né? Aí ficou... bom, eles vão pra missão, né? Acabam encontrando a mulher... o Richard como espião, bem... não, o Ben é o irmão dele. O Richard, como um espião bem discreto, sobe num poste e grita: está lá, né? Ela está lá, temos que segui-la, né? É tipo os o ninja. O Peter aprendeu um puxou até isso do pai, é isso. A descrição. É porque, meu, deve ser realmente difícil você seguir uma mulher loira na Índia. Mas aí ela entra no esconderijo, deixa uns guardas lá, e aí o Richard e a Mary, eles fingem que são turistas e tal, e falam, tira uma foto da gente. A hora que o cara vai apertar a câmera, sai um gás lá que desmaia eles, e aí eles são capturados, né, no fim das contas. E aí corta já pra dentro do esconderijo, que o povo teve o bom senso de trocar a roupa do Richard e da Mary, né? Caso tivesse alguma coisa escondida, eles não vão poder usar. De vez em quando a gente acha um vilão inteligente, né? Na verdade, é. A gente acha um roteirista inteligente. Se preocupa com isso. Ou o desenhista. Pois é. E a gente 10. Exatamente. Ele se chama Logan. 10 não, porque é James. Será que é 10 por causa do X? É. Você tem dúvida disso. E aí... Nossa, eu lembrei do filme, o Origens. Deus do céu. Tem o Arma 11. O Deadpool? Pois é, né? Aquilo é verdade, lá. Aquilo lá não é o Deadpool, é o Arma 11. No filme, filme, no universo do filme, o Wade se transforma no Arma 11, não no Deadpool. É, o Deadpool tá esperando em fevereiro agora pra ver. Exatamente. Que é um ótimo mês, aliás. Nem tanto. Bom, é um ótimo ano, pelo menos, 2016, né? Não sei. É, não, né? Vou concordar nessa. Pra mim será. Vai ter menos feriado. Nessa. Vai ter menos feriado. Não, não, mas pra mim será aqui em casa. Vai ter menos feriado, um dia a mais. É, um dia a mais. Um dia a mais pra você resolver seus problemas. Oi? O que você falou, mano? Falei o Araki no fãzinho. Isso, é. Pô, mas um dia a mais pra você resolver seus problemas. É o primeiro? Né? Será que vai ser o único que vai herdar o site? Eu presto, vai pra decepção do Eric, o filho dele só vai gostar da DC. Não, assim, eu espero que filho ou filha goste de coisas parecidas e tal, né? Mas eu, tipo assim, eu não. Se não gostar, não gostou, ele né? Achar, não tem como brigar. Star Wars uma bosta. Ah, lá quem no sabe, episódio né? 17 lá. Possível. Fazer o quê? A pior coisa que tem é quando o pai quer impor sobre o filho as coisas que gosta, né? Vou apresentar, mas se não gostar, fazer o quê? Meu maior medo é se algum dia eu tiver filho e ele não torcer pro meu time. Aí vai ter porrada. Bom, então, né? O cara lá que é o capanga aí, né? Que parece ser um capanga, né? Ele fala pra levar lá o... Bom, basicamente eles ameaçam a Mary e aí todo mundo sai na porrada, o Logan se liberta e todo mundo escapa no final das contas, né? Em resumo, é isso. Eu só acho muito legal ver a Mary sendo ameaçada e ela quebrando a cara de meia dúzia logo na sequência. Exatamente. A Beth puxou a mãe. E aí tudo explode, só que a baronesa e o cara lá, misterioso, o Supremo, né? Eles escapam, tipo, pro esgoto, e a gente vê que ele é o Barão Strucker, né? Sim. Eu queria saber como que ninguém percebeu esse monóculo por baixo da máscara antes. Pra que o monóculo por baixo da máscara? Porque ele deve ter problema naquele olho, ué. Beleza. Bom, o monóculo é uma coisa tão... parece ser uma coisa tão desconfortável. Pois é. Bom, no fim das contas, eles estão no hospital, o Logan agradece ali o Richard, né, fala, que bom, tal, sua esposa vai ficar bem, e aí o médico aparece falando assim, ela vai melhorar, a reação é natural pra alguém nesse estado, né? Ah, que estado? E aí eles descobrem que ela está grávida. Tá, tá, tá. E entra aquela coisa, né, a primeira pessoa a parabenizar por saber da existência do Peter foi o Logan. Exatamente. Por favor, olha. Ops. Ele tava sem uniforme, então foi o Logan. Tá, tá, então foi. Verdade. Foi o James. James. E aí temos uma historinha do Hembeck, né? Que a gente já falou alguma coisa dele, do Fred Hembeck. É estilo Aragonês, né? Não a mesma coisa, mas é cartunesco, mais ou menos, no estilo do Aragonês. Que isso não saiu no Brasil, né? Saiu só a história principal. Pois é. É uma historinha divertidinha do tipo que o Hembeck fazia. Não, né? Aquelas histórias. O pessoal gosta dessas histórias, assim. Ela, basicamente, a tia Ana manda o Peter buscar alguma coisa numa loja lá, porque ela não pode ir, aí ele vai. Aí o Flash e a Liz ficam lá, vamos lá atrapalhar o parque, só que... É porque ela fala que vai dar um dólar pra ele, né? Ele fica, tá, Deus. Não, e aí mostra, paralelo a isso, o Strucker aí. Tem umas cenas engraçadas, né? Tipo, o cara chega pro Strucker, salve Hydra, corte um dos nossos braços, dois tomarão lugar, nós servimos o Supremo Hydra, não sei lá o quê. Aí ele, cala a boca, deixa eu te falar. Ainda não existe esse negócio de Supremo Hydra, né? A Hydra ainda nem voltou ainda. Então é engraçadinho as coisas aí. Eu, inclusive, eu tô querendo voltar com a Hydra rápido pra gente poder usar esses uniformes bonitos, né? Aí mostra. E aí ele fala, né? Você foi escolhido porque tem um pacote que tem que ser retirado e tal. e você é o agente que mais parece com uma criança, né? Ah. Ok. E aí, obviamente, né, o Peter chega na loja pra pegar o pacote, um cara da Hydra tá esperando lá fora e já entrega pro Peter, e aí a hora que o cara da Hydra mesmo, que foi enviado, chega... É, o cara da Hydra entrega pro Peter, aí, finalmente, aqui, por que você leva lá... Rápido! Salve a Hydra! Bem baixinho. Exatamente. E aí depois, né, o da Hydra mesmo chega e grita, salve a Hydra! Quer dizer, salve a Hydra! E pega o pacote que era pro Peter levar. E aí, basicamente, Flash e a Liz atrapalha o Peter, aí o pacote acaba caindo no rio. Ah, o cara da loja fala que foi ainda bem que eu já fui pago. Exatamente. Aí eles descobrem que... O pacote, na verdade, era um presente pro Flash, né? O Flash atrapalhou, então. É, e enquanto isso... O cara entrega lá pro Barão, troca uma pistola de água. A história termina com ele usando a pistola de água na própria cara. E fala, ah, meu Deus, agora eu tenho que secar a roupa. De volta pra prancheta de planejamento. Exatamente. E com isso, fechamos todas as 6 edições do Flashback Month. E... As 5 úteis. É, então, a do Venom é bem ruim, mas as outras são bem legais. Só... Tipo, é um faz um contraste muito grande, né? E agora, as notas desse monte de coisa. Então, quem quer começar das notas? Eu não lembro mais qual é qual, peraí. Eu vou precisar de muitas refrescadas de memória agora. A gente vai fazendo revista por revista, aí os 3 dá nota pra uma, depois os 3 dá pra outra. Pode ser. Então, a primeira foi a Sensational Spider-Man, que é a história dos monstros gigantes, do sonho do Peter. É, eu achei divertida a história, das... Flashback Month, que ela é uma das que, assim, ela é meio whatever, né? É legal, assim, que mostra whatever no bom sentido, né? Ficou parecendo que eu tô achando a revista ruim, mas o que eu quis dizer, assim... Você quer dizer mostra que é que o Peter... Confessa. Não. Confessa. Mostra que aponta a luz pro olho, assim, confessa. Mostra que o Peter lia os quadrinhos e tal. Eu falo que é meio whatever, assim, porque não influencia tanto na cronologia, porque é um sonho, né? Mas a história é legal. Eu achei interessante. Mostra mais do Peter com o tio dele, dos quadrinhos e tal, tal, tal. Eu gostei, darei um 7,5. Não, 7,5. Caramba, que é? Você falou darei um? Não, darei um 7,5. E você, Magari? Então, como você falou, é legal. É. Tem essas homenagens à área de monstros da Marvel, que eu não acompanhei muito, mas, sei lá, acho que pra quem acompanha, deve ser legal ver esses monstros de novo, assim. Tem o desenho do Inheringo, que eu acho legal, que eu gosto. Saudoso o Inheringo. Sempre morre as pessoas erradas, muito triste. Triste, né? Pois é. Então dá pra dar uma nota, 7,5 também? 7? Você que então, sabe. Então, estou brigando com meu amigo imaginário, lembra do que eu falei? Não sei se eu cortei isso, mas a gente comentou sobre isso lá no começo. Nessa história, aliás. Foi nessa história, então acho que eu não cortei. Acho que vou dar 7 só por causa daquele final com o pesadelo que foi meio whatever. Não serviu pra nada. 7. Você, mãe. Bom, eu ia dar 7, mas pelos desenhos do Eringo, que eu já falei que eu curto os desenhos dele, até quando a gente falou que era de desenhistas do Aranha. Uhum. Não, leva um naquele lado você só elogiou outro cara. Você gosta do Eringo, mas. É, só o Buscema, né? É melhor. Aqui, você falou 8, né? Anota. Okay. Vai ficar 8 por causa do desenho do Eringo. E se fosse do Sol Buscema? Aí ia ganhar um 5. Depende, então, tem vezes que o Sol Buscema acerta. De um modo geral, ele me incomoda. Começou a negociação, olha só. Aí talvez faça 5,5. Ou então, a Amazing menos 1 é a história que aparece o Rei do Crime, aparece o Conover, aparece o Peter com seus quadrinhos e tudo mais. Gipzinhos. É quadrinho, né? Gibizinho. Gibi é nome de revista. Não, Gibi é doce de amendoim. E nome de revista em quadrinho. Também. Então, eu folhei ela toda aqui, tipo, eu não tô achando nada de ruim na história. Eu gostei pra caramba dessa, na verdade, que ela amarra um monte de coisa. Sim, é bem... Ela... Os caras tiveram o trabalho que hoje em dia o pessoal está cagando e andando. O pessoal tiveram o trabalho de pesquisar na cronologia e acabei de ver uma coisa ruim aqui. Tem um boneco do Super-Homem no salto. Olha, eu tô guardando essa nota pra poucas histórias, mas essa daqui vai levar um 10, meu. Tem um namoro. É, o namoro não faz diferença pra nota. Não, tô brincando. Pelo o negócio que vocês falaram, que eu realmente não sabia lá, né? Pelo minha falta de conhecimento da Marvel, mas o fato de mostrar o namoro aumenta um pouco a nota pela preocupação nessa ligação, né? Não é sua falta de conhecimento, é sua heresia. E vocês? 10 é muita coisa. Apesar de que essa é de longe a melhor dessas menos 1 aqui. Como ela é menos 1, eu vou dar 10 menos 1. Ok. E também porque chamaram a Tia May de Maybelle lá e pode ter sido um erro, então. Só pra ser chato. Eu falei que eu guardei esse 10 pra poucas, mas é porque essa daqui eu não achei nada ruim na história. E eu gostei dela enquanto lia, né? Então, e você, mano? É, eu acho que 10 também é muito. Eu acho que eu vou fechar ela com 8,5. Tem nenhum clone pra dar 10? 8,5, muito bem. Tem uma história das que a gente falou aí que alguém cita um clone. Tipo, imagina, eu acho que fala, imagina o tio Ben, é clonagem? Ela é naquela do Flash Thompson lá, que o Peter fica só lendo, morou, o tio Ben vai reclamar e fala: não, mas eu tô aprendendo um monte de coisa aqui. Por exemplo, você vê que no futuro talvez possam clonar uma pessoa? Exatamente. Ah, já vai tomar nota lá, viu? A próxima, Spider-Man, é a dos irmãos Stacy. Ela é interessante por mostrar os irmãos Stacy, tem um roteiro interessante. É, trabalha um pouquinho aí que o Norman não descobriu o segredo da fórmula do duende de uma vez, né? Que a gente já sabia, mas aqui mostra tipo mais uma etapa. É, ele roubou a fórmula do Strong, mas não quer dizer que assim que ele roubou ele já funcionou. Que ele testou Exatamente. Nele mesmo, ele testou em mais alguém antes. E é interessante mostrar essa relação entre os irmãos também, né? Sim. Que o Arthur, eu acho que ele tava voltando para serviços nessa época aí, né? Sim, era nessa, tanto que é esse mesmo desenhista aqui que faz aquelas. Sim. É, até que você falou que o Paul Stacy é a mesma coisa. Então, eu gostei dessa, vou dar um 8,5 pra ela. Você, Magali? Sim, também eu gostei, eu tenho esse negócio de explicar essas coisinhas. Nem preciso de explicação, mas é legal quando explicam, tipo, o machucado na perna do Capitão Stacy. Tem esse pequeno negócio que o Mônio falou de que ele realmente tá muito jovem aqui pra ser 10 anos, mas até aí, hoje em dia a tia May tem 20 anos e ninguém fala nada. Acho que dá pra dar uma nota 8 de boas na Logos. E ainda explica porque o Arthur fugiu pra Paris pra usar a máscara de Scooby-Doo lá. De vilão de Scooby-Doo. Paris, né? Ah, claro, não é? Paris na Inglaterra. Paris? Exatamente. Paris lá perto do Big Bang, né? Exatamente. E Mônia? Acho que ela vai levar um 8 junto com a dos sonhos. Bem. Apesar da juventude do Capitão Stacy, que quase fez ela baixar pra 7. Bom, a próxima é Spectacular, que é a história do Flash, o pai dele. Eu gostei, porque dá mais profundidade pro personagem do Flash, mostra mais sobre a família dele, por que ele é assim e tudo mais, né? Eu gostei da história, darei, deixa eu ver, eu gosto quando eles trabalham os personagens assim, sabe? Tipo assim, o personagem não é valentão simplesmente porque tem um motivo, Ele não tira o personagem do asterisco, tipo, os outros aí. Pois é. Eu vou dar um 8,5 também, mesma nota que eu dei pra Spider-Man. Eu vou ficar no 8 também, na mesma nota anterior. Tem tudo isso que falou, tem esse aprofundamento do Flash, tem o tio Ben tentando pegar a tia May, não sei se conseguiram, porque são velhos. Tem o Flash mostrando tudo isso, tem... Nato, ele tá bom demais. Mônio. Olha, eu ia ficar no 8 também, mas eu lembrei do Peter andando cagado e caiu pra 7. O mais legal é a nossa... como é que fala? Nossos critérios? É, critério pra dar as notas. Ah, não, porque tem o Albert Einstein bêbado lá, matou aí. É uma análise criteriosa. Eu não aceito que o meu super-herói andava cagado por aí. Então, a próxima é Venom. Tem uma referência, algumas referências a Amazing 15, né? Ganhei um ponto por isso. É, um. É, a história é ruim pra caramba. Qual é o número dessas edições mesmo? Menos um. Ah, não pode. Mas a nota é pelo menos zero. Menos um. Tira esse menos, dá um. Ah, tá. Vai, que tem essa referência que você falou. E iria ficar nessa se o Mônio não pegasse a referência, não vestisse a roupa de Capitão América lá. Apesar dele preferir o Homem Sanduíche de Ovo. E falasse que é mais uma referência aos filmes B dos anos 50. Então leva mais um. E pra uma história do Venom, dois já tá bom demais. Okay. Bom, obviamente eu não detestei essa história tanto quanto vocês. Não é que eu detestei a história. Não é que eu detestei. É que eu podia não ter lido essa bosta. Não, tipo assim, eu não tenho sentimentos nenhum em relação à história, mano. Eu li ela e achei ruim. Não é sentimento de eu detestei, sabe? Eu odeio essa história. Nunca mais quero ver esse desenhista e roteirista da vida. Revista, achei ruim. No final dessa revista, eu li isso aqui, eu fiz igual o Ed fez com a máquina dele. Mas então, olha. O que mais me incomoda nela é essa mania de querer mostrar que no passado aconteceu alguma coisa que de algum modo faz referência. Isso me irrita mais. Mas assim, eu achei que ela tem aquele climão mesmo de filme de ficção dos anos 50, ficção B, que eu curto esse tipo de filme, então eu vou dar uma nota 5 pra ela. Muito bem. Eu acho que o fato deles terem colocado esse monstro gosma gigante foi um dos motivos de eu não ter gostado, sabe? Tipo assim, caramba, olha, é um repórter... cara! Sim, mas tipo, aconteceu com... É muita coincidência com o Ed, sabe? É tipo vocês só falam, porque o Ed vai virar o vocês falam que muita coincidência que o simbionte tenha caído no pé do Peter só porque vai pegar o Peter. Se tivesse caído no pé de qualquer um e depois o Peter passasse lá e pegasse... Não, por nada, ele ia ser uma bosta. E, cara, mas por fim... o meteoro caindo no pé do Peter é a menor das reclamações que eu tenho sobre o terceiro filme. É porque era um meteoro pequeno, se fosse meu sonhar no meteoro para destruir a Terra, até aí. Calma, eu tenho esperança que ele virá também. E por fim, eu posso não estar Anthony mais aqui pra curtir o momento, mas ele virá. Então, e por fim, Anthony Tales of Spider-Man menos um. A história é legal, mostra um pouco do passado dos pais do Peter sem virar uma história ruim, né? Sim, é raro fazer isso. Eu gostei dela, é interessante, principalmente mostrar no final que ela tava grávida e tudo mais, né? Eu acho que a história acaba... Tipo assim, ela acaba tendo umas saídas fáceis demais, assim, em alguns pontos, sabe? Ela poderia ser um pouquinho melhor trabalhada, mas a história como um todo é legal. Então vou dar um 7 pra ela. Quando eu falo ela aqui, a Amazing, quando eu dei a nota, eu tava considerando aquele arquivo secreto do Peter, né? Aqui eu tô considerando a historinha do Rembeck juntos também. Rembeck. E Magari? Então, eu nota... Aquele ainda na capa, Richard e Mary Parker, agentes da S.H.I.E.L.D. Eu só citei alguma referência a ele na série da S.H.I.E.L.D. Será? Agora pode ter, né? Enfim, você falou a história do pai do Peter. Eu acho meio desnecessário mostrar muito, mas como você falou, é legal ver que o Peter pegou muito do que é o pai dele, do que era o pai dele, e a Beth pegou muito do que era a mãe dela. A gente descobriu. É oficial agora, que eles são meio irmãos. Que é uma história de espião razoável. Tem o Wolverine e Arma X. Eu estou tentando achar alguma coisa para tirar ponto. Diferente do Venom, que eu tava procurando alguma coisa pra dar ponto. Ah, dá uma nota 8 também, tá bom, tá de bom também. E você, mano? Então, essa é uma historinha que eu curto. Eu lembro que eu já curti quando eu li ela a primeira vez, quando saiu no Brasil. Que eu não consegui relê-la com calma pra essa gravação agora, mas se minha memória não me falha, até tem uma hora que o Richard também reclama da sorte dos Parker. É verdade, ele fala. É assim que ele cai na água lá e leva os tiros, ele fala da sorte dos Parker. Pois é. Azar dos Parker. A má sorte dos Parker, vamos colocar. Sim. Então eu acho que ela merece um 8,5. Eu realmente curto essa historinha. Ela é legal. Até a questão nostálgica de eu ter lido há muito tempo atrás. E tal, ajuda. Bom, sendo assim, a Sensation... Mostra que a mãe do Peter não era só enfeite, ela realmente era uma gente fodona e não ficava dependendo do marido pra salvar, não. Exatamente. Na verdade, ela que salvou o rabo dele, veja. Bom, sendo assim, a Sensation ficou com a média de 7,5, a Amazing com a média 9, a Spider-Man com a média 8, a Spectacular com a média 8, a Venom com a média 2,5 e a Untold Tales com a média 8. O Flashback Month como um todo ficou com uma média de 7 por causa da Venom, né? Deixa eu ver, se eu tirar a Venom, a média fica em 8. Aumenta um ponto. E por que a gente deixou a Untold Tales por último, Magari? Porque a gente não ia falar dela, porque a Untold fica mais fácil cortar na edição. Não. A gente precisa de alguma coisa pra colocar no lugar de Spider e Super Stories, né? Muito bom. Eu ainda sou a favor de voltar e fazer tudo de novo. Fazer um remake. Mas Untold Tales é uma boa pedida pra substituir as Spider Super Stories. E esse Flashback Month, mês, etc aqui, é o estilo da Untold Tales. Ela é bem feita, agrada o pessoal que é fanático por cronologia. Tem poucas falhas, tipo a idade do Capitão Stacy, essas coisas, mas até aí é desenho. Ou tem o Flash, tem o Ed, mas é o Fenol, a bosta de qualquer jeito. Até nisso é fiel, viu? Acho que já as Untold Tales são legais. Exatamente, então assim, a menos que aconteça algo imprevisto, a partir de fevereiro, da mesma forma que as Spider Super Stories eram na primeira semana do mês, né? Salvo alguma exceção, começaremos a falar das Untold Tales of Spider-Man a partir de fevereiro, primeira semana, certo? Então é isso, ficamos por aqui. Sexta agora temos Tweep View e semana que vem voltamos com mais um Tweep View Classic, de volta ao universo 66 atual da época que a gente estava falando. Então até mais. Um abraço. Até. Despedaçado, fizemos tantas besteiras, acabou a brincadeira, coração despedaçado, nosso sonho terminou. Mas tem um problema, o corpo te deseja, toda vez que eu te vejo, eu perco logo. corpo extremamente.